é que a gente tem a tendência de fazer a nossa declaração pelo DASNE, que é a Declaração Anual Simplificada do MEI. Só que a gente esquece que também temos que fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física normalmente. Então, não esqueça, hein? Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Você fez aqui no seu carro, 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo no rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo X-Burger por apenas R$8. Aproveite! Também oferecimento de Amanco. Com Amanco a obra não tem prorrogação. Usou Amanco, tá fácil. Amanco, Amanco. Lembrando que agora, falar em Amanco, está rolando na boca do Estádio 97, começando cedinho, cedinho, cedinho, né? Você pode passar agora na Avenida Bolonha, número 100, lá na Casa Pedroso. Na Casa Pedroso, passe por lá, o nosso Tetinha está lá te esperando até às 7 horas. Os 10 primeiros que chegarem lá ganham bonés do Estádio 97 Vista Aérea. E também podem conferir as promoções e ficar sabendo porque a Manco facilita qualquer obra. Então passe agora, Avenida Bolonha, número 100, no Jaguaré, na Casa Pedroso, todo mundo pra lá. Atenção, os 10 primeiros vão ganhar bonés do Estádio 97 Vista Aérea. E vamos botar a galera aqui no ar, por que não? Tá bom? Então, na boca do estádio, agora na Avenida Bolonha, número 100, tá aí no carro, tá perto? Então vai pra lá, vai pra lá. No Jaguaré, na Casa Pedroso, o Tetinha tá por lá. O Tetinha é gente boa demais, não é não? É, isso aí. Então passe por lá, Avenida Bolonha, número 100, na Casa Pedroso, e confira porque a Manco facilita qualquer obra, com prêmios pra você. Começando o Estádio 97, boa tarde, amigom! Boa tarde! Salve, salve, rapaziada! Boa! Beleza boa aí, tarde. Gente? Boa tarde! Sexta-feira! Sexta-feira! Ah, isso aí! Boa tarde! Aí, meu. É isso aí! Estamos no ar com mais um Estádio 97 da Energia 97. Atenção, hoje é tudo, olha... Mal entrei no estúdio, já vi aí muita discussão, crise. Suspeitas. Ai, ai, ai. Crise. Aquela coisa assim, não, mas ia? Não, não vai. Né? Falando, não, não vai. Aí o velho falando, ih, já era. E o outro ali, essa figura esbelta do estádio, etc. Obrigado. Falando assim, tá concordo com você, velho, não vai também. Não, vai. Não, mas teve a pessoa que tava pedindo já a cabeça, tá ficando velho. Pra você ver como o chefe, pra você ver como o chefe é sarcástico, ele tava chamando o técnico do Santos, que é o Jair Ventura, de Jair Aventura. Falou que é um cara que tá inventando moda. É, adoro aventureiro. Tá feio. Mas vamos começando o Estádio 97 com aqueles que não tiveram atividades ontem, não é mesmo? Com certeza. Sim. Tricolor, seu Bento? Tricolor ou não? Corinthians. Então tá bom. Coringá. Ah, olha aí, o menino do Rio. Eu gosto vamos junto aí, Bento, é nóis. Menino do Rio. Como é que tá aí, mano? Beleza? Tudo em paz, graças a Deus, tudo em ordem. Então, beleza. Olha, o Sheik tá falando nesse instante, ele acabou de falar lá na academia de futebol. Não, lá não é academia, qual o nome lá, mano? Terrão, do CT? Terrão. Terrão. Terrão. Academia. Não, o Terrão não é mais CDP. O Hipotecão. Não é mais CDP lá? Fechado, não é mais Carandiru, né? É, então. E aí é o seguinte, o... Legal o asilo que vocês têm lá. Ah, que violência. Então, o asilo aí. Do Canal 2. Tá comentando lá, tá falando sobre o jogo do final de semana, né? Sobre o Santos. É, o Carilli pode poupar alguns jogadores, né? Não falou quem, mas alguns jogadores podem ser poupados. E é isso aí, se prepara para o clássico do final de semana. É, sobre o camisa 9, ainda, por enquanto, sem expectativas. Né? Por enquanto, sem expectativas de um camisa 9. Então segue aí o Corinthians, mano. Ei. Olha, Bento, com relação a isso que você citou aí, cara, na boa, os próximos jogos do Corinthians aí, se você parar para analisar, Santos, Mirassol, Botafogo... Aí depois vem aquele jogo já contra o Lara no dia 14. Irmão, contra o Santos tem que poupar ninguém, cara. Ah, é viajou. Clássico, né, mano? Pô. Poupa contra Mirassol, velho. Poupa contra Botafogo de Ribeirão Preto. Contra Deportivo Lara, Santos, esses jogos aí. No Campeonato Paulista, clássico, acho que não tem que poupar ninguém. Contra o Lara, muito menos, porque concordo. É Libertadores. Mas tem que parar com esse oba-oba, mano. Ah, é porque estamos pensando em poupar jogadores. Tem que poupar ninguém, irmão. Começo do ano, tá certo? Não chegamos ainda nem na metade do ano. O jogador já tá pensando em ser poupado. Ah, porque viajou, coitado. Coitado porra nenhuma. Tem que ganhar do Santos. Se tiver a possibilidade de vencer, tem que vencer. Clássico é um jogo com peso triplicado. Não adianta pensar que é o mesmo peso aí de... Ah, peguei o Santos e peguei o Mirassol, a mesma coisa. Não é. Tem que ir pra cima, tem que tentar sim a vitória. É, ganhar é um detalhe, mas que tem que estar com força máxima, tem, mano. Aí você arrebenta, vai pegar... o Rodriguinho, mano, por exemplo. Arrebenta nada, o Rodriguinho nem jogou na quarta, seu nosso cego. Ô, mano, e mais, né? O Santos vai estar cansado, né, velho? Tão cansado quanto o Corinthians, vai chegar mais tarde. Mais, jogou o Santos um ainda tá mais cansado, porque além de ter jogado um dia depois, vai chegar mais tarde. Altitude maior. A altitude que o Santos jogou lá era maior. É, então, e outra, e o voo do Santos aí teve 4 escalas, eu acho, por causa de preço. Nossa, é o pinga-pinga, mano. Quem tá bem de dinheiro é o Corinthians, tá certo. Tá, mas não precisou fazer voo com escala pra baratear o custo, não. É o pinga-pinga, mano. Aliás, voo de vocês... Não reservou o voo com milha, não, tá? Aliás, o voo de vocês é voo de urubu com uma asa só. Né? Ai, não, aí você deu uma pedrada gratuita no mano agora, RG. Então o negócio é o seguinte, tô falando a verdade. Jogadores do Santos aí, acho que eles chegam sábado aí, ou então no domingo, no dia do jogo. É quase isso, viu? Absurdo. Quase isso, viu, mano? Então o bagulho é o seguinte, mano. Coringão aí não voa porque tem dinheiro, né? Que tem voo fretado, tem avião próprio, o bagulho é louco. Ah, dá assim. Avião próprio? Vocês estão roubando avião agora também? É o Timão Air. É o Timão Air. Corinthians, é o Chicken Air. É o Uruber. É, Chicken Air. Urubu é Bambi Air não tem como, né? Bambi Air não tem como fazer porque Bambi não voa. É, mas não existe, galinha, né, voa agora. Boa, boa. Galinha não. Galinha não voa. É Chicken Air, é o Chicken Air, faz tempo. Mas enfim, então, Carilli, o bagulho é o seguinte, vai poupar alguém, ô Carilli, poupa contra Mirassol, vai poupar alguém, poupa contra Botafogo de Ribeirão. Contra o Santos não é um momento nisso pra poupar ninguém. Eu tô com o mano, velho. Esse negócio de clássico, ah, é mesmo peso, não é não. Véio. Ô Sombra, e sabe qual que é o aeroporto que eles pousam? Diga, chefe. Lá no aeroporto do Galinhão, no Rio. Aí não. Bacana, inclusive o próprio Santos, ele tem que viajar pra cidade de São Paulo quando ele quer ir pra algum lugar. O aeroporto do Galinhão foi muito bom, chefe. Mas você não sabe da maior. É sério, eles invejam o presidente do Palmeiras. Por quê? Porque é o Galinhote. Olha o Bambi que ele digita aí. Se no momento em que a produção se diverte. Viu? Pra quem não ganhou um clássico há muito tempo, viu? Pra quem não ganhou um clássico há muito tempo, esse Bambi aí tá casazinho de fora, viu? Se fecha aí o Bambi. Por isso que a gente pode zoar mesmo, dane-se. Não adianta, eu tô mal das pernas, mas eu aprendi a ler, estudar. Eu morro atirando, né? Não tá morto quem peleia, né? Tamo poupando pra semifinal, velho. Se segura aí, ô. Tamo sim. Vamos lá. Quer falar do tricolor agora, Sobrão? Ah, vamos lá. Falando do tricolor, no oferecimento de... Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos e também de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. São Paulo, ah, tricolor. Ah, o tricolor, hein? Vai até o Gilbertão. Vamos embalar aí, ó. Três vitórias seguidas. Ó, né? Contra o Linense, 19h30 no domingo, aquele jogo de domingo à noite perigoso. Cruz. É. Lá no Gilbertão. Todo mundo já jogou, aí o Zante fica lá pirando, secando nós. Eu não sei pra vocês. Não, porque o Palmeiras joga segunda, né? Joga segunda, só contra o Azulão. Eu não sei pra vocês, mas esses jogos de domingo à noite... que a gente já tá meio com aquela coisa assim, tipo, pô, fim de domingo é uma merda. Tô com a música do Fantástico, né? Tô com a música do Fantástico. Antes era dos Trapalhões. Quando era antes dos Trapalhões. Agora é do Fantástico. Bom, dá a impressão que os jogadores também ficam na mesma vibe, cara. É terrível. É chato, hein? Nossa. Não, pior do que esse, só, cara... só de segunda, velho. Não, domingo de manhã também, quando o São Paulo joga, malandro, os caras entram com sono, velho. Mas, ô, meus cara amigos... Os caras vão direto. Se bem que o São Paulo do São Paulo parece que é sempre de domingo, né? Há uns 10 anos, é. Todo jogo é domingo, velho. Mas, ó, meus amigos tricolores. É nóis. Fez quatro, hein? Quem? Fez quatro. Tem quatro, onde você viu quatro aí? Tem quatro. Não, tá quatro. Oxi. Deixa estão aumentando assim. Os torcedores, mas, ó, cada hora é um. O Rodrigo Caio vai ser poupado. Não, será que vai mesmo, seu bem? Acho que vai. O Dorival tava pensando em poupar pelo menos dois atletas. Do pessoal que se reuniu hoje com ele lá, só o Rodrigo Caio realmente tava fora do grupo. Acho que o Cuevo... É uma tendência aqui, ó. Acho que o Cuevo vai jogar. Tendência. Ó, Cuevo, Militão, Marcos Guilherme, aí são jogadores que fizeram 11 jogos até agora. É, então, tipo, que descansar. De repente, pode ser que mais algum desses daí, pode ser que também seja... Não relacionado. Eu acho que o time de domingo lá no Gilbertão, deve ser o Jean. O Jean é certeza. Sim. É o que se dá um ficar 20 dias fora. O Militão também é certeza. Arboleda também, com seu cabelo style, também vai pro Arboleda. Belo cabelo, hein? Belo cabelo, hein? Bruno Alves. Nossa, deve ficar com a vaga do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Meu Deus. E o Reinaldo. Quem? Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo vem. Reinaldo. Aí o meio campo vem ali na o Pedros. Pedros. Na volância, Nelson. Né, a pedra, ele se mexe. Aí vem Hudson, que tem saudades do Cruzeiro, me falaram. Não tem. Ele não tem saudade. Que aliás tem, jogou sim. Bem, viu? Jogou bem na última partida. E o Cruzeiro que desprezou ele. E o Cueva. Cruzeiro que não fez nada pra ficar com ele. Gastou dinheiro com um monte de jogador. Esse jogador... É a grande besteira. Agora tem que pagar que ele 10 milhões de multa lá do Fred. E não pagou... O Fred que machuca mais do que carro joga. Carro batido. Mas não teve metade pra comprar o Hudson. Isso. Esse jogador que você falou por último aí, você acha que ele tá cavando a própria Cueva? Eu acho que sim. Mas ó, o Cueva vai jogar, né? E aí vem o ataque, né? O ataque MVB. MVB. Marcos Guilherme. Vardívia e Brenner. Oh. Vai continuar. Diego Souza e Nenê continuam fora. Mas o Valdívia não pode ser colocado aí como jogador de ataque. Ele joga como meia. Ah, mas é aquele. Né? Então, assim, nessa escalação, o Cueva é meia, o Valdívia é meia. O próprio Marcos Guilherme também, mais, né? Mas quem chega mais à frente atacando é o... De ofício mesmo, aí é só o Brenner. É o Brenner. Não, Marcos Guilherme é um atacante. Então, só que meia entra essa história de mais jogar. Ou menos, né? Ah. Nessa escalação do Dorival, o São Paulo joga no 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1. Mas sempre Marcos Guilherme e Cueva abertos pelo lado do campo. É, com relação a esses jogadores que você passou aí, seu Bento, o Rodrigo Caio aí, ele não fez parte do grupo que conversou hoje com o Dorival, que hoje, treino de hoje à tarde e de amanhã é fechado para a imprensa. Mas o Rodrigo Caio realmente não estava entre o grupo de jogadores que estavam conversando com o Dorival. Pode ser que algum dos outros atletas aí que eu te falei aí, Marcos Guilherme, Cueva ou Militão, também de repente pode ser poupado para esse jogo contra o Linense aí, visando o jogo contra os Porco aí na quinta-feira que vem. Porque o Rodrigo Caio levou os pontos também aqui, né? Não sei se ele tá com... Ah, mas foi 5 pontos. Mas será que em função disso não joga? Acho que é em função do cansaço mesmo. Juntou uma coisa com a outra, né? E outra, vou falar um negócio para vocês, hein, minha gente. Prevejo que Dorival Júnior vai ter problemas extra-campo, cara. Já não bastasse a cobrança aí da torcida, da diretoria, em função de resultados aí. Você tá semeando confusão agora? Semeando confusão, não. Marcão. Eu tô já prevendo que é questão de tempo pro Diego Souza começar com mimimi lá, cara. Isso é mal de gêmeos, né? Não, os mas na moral, gente... prever, sabe por quê? Favor do time, né? Não, vou falar, mas é igual que eu vou falar. Gente, isso tá na cara. Ó, presta atenção, Diego Souza, onde ele jogou, ele sempre foi titular. Sempre, sempre. Agora, cara, mesmo vislumbrando uma possibilidade, mesmo que pequena, de ir para uma Copa do Mundo, cara, mas é óbvio que ele veio pro São Paulo para jogar. A partir do momento que ele perde a posição pro moleque de 19, 20 anos aí, como é o caso do Brenner, cara, é questão de tempo para ele sentar no banco lá e começar de tititi com o Nenê, de repente com o Hudson também, porque sabe que o Hudson tem condição de jogar. Mas por que você tá botando o Hudson nessa história? Não, porque são jogadores que têm condição de jogar. Por exemplo, o Nenê. O Nenê, ano passado, ele passou por uma situação semelhante no Vasco, de ficar encostado um tempo, tal, não sei o que, ficou no banco. E o Nenê é um cara em fim de carreira. Eu acho que ele tem condição de jogar, mas é um cara que já tá, entre aspas, em fim de carreira. Mas, por exemplo, Petros e Hudson são jogadores que podem ser tranquilamente titulares do time de São Paulo. Aí, por exemplo, o Diego Souza, sabendo que o Petros, vai, vamos dizer, tá no banco, perdeu a vaga pro Hudson. Ou então o Hudson perdeu a vaga pro Petros. Chega no cara e fala, ô, posso te falar, mano? Você joga mais bola que esse cara que tá jogando aí. Porra, não sei o que. Ô, eu também, tô no banco aqui, não sei o que, perdi a vaga pro moleque. É questão de tempo, escutem o que eu tô falando, cara. Diego Souza vai dar problema no São Paulo, eu acho, hein? Na moral. Ah, isso tá... Você Marcão. Quer saber também? Se der problema, afasta, pronto. É, então, agora, claro. O problema é dele, vai ficar longe. Afastar 10 milhões, né? Ué, mas sim, você já gastou, cara, você vai fazer o quê? Você vai comprometer tudo. Mas ninguém mandou gastar 10 milhões. Eu não mandei gastar 10 milhões, você mandou? Não, eu não mandei. Ninguém mandou gastar 10 milhões reserva, no Diego Souza, né? Mas você vai fazer o quê? Contratou 3 reservas. Diego Souza, Nenê e o Trelli. Então você tá queimando o Raí agora. Não, Claudio nesse Mota. Ponto, nossa. Nesse ponto o Raí errou, desculpa. Fritando R10. Não é o Raí, a comissão técnica do São Paulo, a diretoria, apoiaram isso, fizeram isso. No desespero, verdade, no desespero. Precisava vir reforço de qualquer jeito. Então tinha que dar uma resposta pra torcida. Eu não vejo erro na contratação do Nenê, porque assim, se você chega e fala francamente... ó, Nenê, você vem pra colaborar. Tá? Não é erro, mas se falar não você foi. Vem pra não se gastaram, né? Não se gastaram 10 milhões com né? No Nenê. No Nenê, tá? Fala assim, ó, Nenê, bicho, negócio é o seguinte, cara. É aquele cara que entra, aquele cara que de repente que no ajudar, segundo tempo pode ajudar. Tempo. Já o Diego Souza, você gasta 10 milhões de reais, tem um contrato de 3 anos de duração. O Nenê tem um contrato aí até o ano que vem. Então. Já o Diego Souza são 3 anos de duração. Acho que não tem nem aí comparação. Eu acho que o grande é. E o Nenê, eu ainda acho que, por exemplo, só tem um defeito, Nenê. Ele é criança. Tá velho, né? Tá velho. Ele, tá velho. Pra jogar, mas, ele não joga 90 minutos. É só a idade. Ele não joga 90 minutos. Eu vou te dizer. RG, se o Nenê começar a dar problema, chama Super Nani. É nessa hora que você vê o tamanho da perda do São Paulo com Hernanes e Prato. Cara. Pato, né? Aí que você vê o tamanho da porrada que foi. Por isso que assim, ó, tá, o São Paulo tentou trazer o que ele pôde, cara, que tinha no mercado. Ô, falando mas em trazer em pensar melhor. Falando em trazer em quem pôde, ô Vieira, hoje teve um alvoroço aí nas redes sociais pro São Paulo. O mascote do São Paulo fez lá uma brincadeira fingindo que tava ligando pro Cicinho. Lá já começaram a falar que de repente... Essa é sua caixa postal do Cicinho, você lembra da música? Você ligou para o Cicinho. Nesse momento eu não posso atender. Você ligou para o Cicinho. Não sei o que é que eu recado para você. Né? Enfim, aí torcedores já começaram. Pô, acho que pode voltar. Pô, o cara tava no Brasiliense. Rescindiram o contrato dele em função de uma cirurgia mal feita. 2016. Aí, né? Não ficou bom. Não, agora o joelho, não, mas da cirurgia de 2016. E ele vai ter que operar de novo. Exatamente. Ele deu uma entrevista semana passada dizendo... Ele fez dois jogos, cara. Fez dois jogos nesse período. Ele vai anunciar a aposentadoria dele. Não, a informação... Ele chegou a se aposentar. A última informação, Mota, é de que ele vai exercer um trabalho nas categorias de base de São Paulo. Essa é mesmo? Essa é a informação. Ah, bacana, é bacana. Bom, mas que ele vai... dar uma coletiva na terça-feira que vem para anunciar o futuro dele no futebol. Legal, eu sou muito grato ao Cicinho. Na primeira passagem dele, jogou muita bola. Foi o último grande lateral direito que eu vi jogar no São Paulo Futebol Clube. Teve campeão da Libertadores, papel importantíssimo em Libertadores, Mundial. E ele tem um gol, contra o Palmeiras. Não, ele não foi honesto com o São Paulo na volta. Ele admite isso. Ele já falou isso. Ele já falou isso. Que ele mesmo disse que não foi honesto com São Paulo. Né? Mas ali ele tava meio com a cabeça atrapalhada ali, né? Engraçado, cara. Ele deu uma entrevista e falou que ia, queria pagar todas as tatuagens do corpo que ele fez. Isso. Vai gastar laser. Verdade. Imagina a dor que ele não vai sentir. Não, mas pior que apagar. Dói pra caramba, hein? Parece que o Jimmy também tá. Você que fica rabiscando o corpo aí quando é jovem. É, depois fica velho. Pensa depois, hein? Eu acho que o Fagner. O Jimmy agora dá um pouco de dor. O Bá. O Bá tem, nossa, é nome de filho. É símbolo do Palmeiras. O Bá tem aqueles risquinhos assim, tá ligado? Ele tem aqui na costela, ele faz uns risquinhos. Cada mulher que ele pegou, ele vai fazendo risquinho. Ele aparece quatro e corta. Tá quatro e corta. Mano, ele tá aqui, vai daqui, ó, da costela até a bunda. Pegou a mulher, véio. Esse Bá, hein? Porque olha, tem risco. Por isso que a outra, a dona dele a dona agora, dele, vem, a dona. Ela tenta arrancar com faca. Dona isso, do aí por isso que ele fica machucado. É. Ah, mas nada que depois de umas 20 sessões de laser não resolva. É. Né? Não, mas, por exemplo, você pega o Jimmy e o Bá, tem que tomar banho de ácido pra tirar essas tatuagens. Mas o Bá tem dois problemas. O Bá tem que tomar um banho de laser pra tirar a camada de pelo. Sim. E a segunda pra depois de pele. É que ele era o nosso pata de cachorro, hoje ele não é mais, porque ele é Nutella, né? Ele é depilado. O Jimmy tem que fazer troca de pele, né, mano? Locutor aqui da rádio. Diga, mano. Pra quem não conhece aí, o Jimmy Solera é locutor da rádio. Nossa. Ele faz uma tatuagem um dia sim, um dia não, mas são aquelas tatuagens mini. É. É, ele pega aquela site de compra coletiva, ele espera abrir lá a promoção de tatuagem. Aí ele compra 10, aí ele vai lá e tatua um trevo de quatro folhas, depois ele tatua um coração, olho grego. Depois ele tatua um jogo da velha. Agora, mano, só trocando de pele. E o filho quer imitar também. Fica colocando aquelas figurinhas de chiclete. É, canetinha, o moleque faz com canetinha. O filho é tão bonitinho, olha pra aquele jumento ali, fica com o se eu sou a mãe, não deixo mais ver o pai nunca mais. Ô, mano. Quando tem reunião de pais, ele fala assim, pai, não precisa ir não. Ó, mano. Sombra plantando a semente do mal, velho. É o Vilela, tudo bem? Tudo bem, Vilela, e você? Beleza, o Jimmy, ele já não tem mais espaço pra fazer tatuagem, ele tá fazendo tatuagem em cima da tatuagem, só pra ter o prazer de fazer. Vai modificando? É, na reunião hoje ele faz escola. Um sol, amanhã ele faz uma casinha. Olha, e vai eu vou ali, falar, na reunião de escola o Pinto tem verdade, tanta vergonha, Vilela. Mano, mas reunião tanta vergonha, de pais e mestres. Que na reunião de pais ele fala, pai, tem que ir de fantasia, pai. Aí ele comprou a fantasia do Homem-Aranha pro Jimmy, pra ninguém reconhecer. Aquele lá é meu pai, ó, deixa ele assim. O Jimmy ele gosta tanto de tatuagem, tá faltando espaço no corpo dele, que ele foi lá na escola de medicina lá e deu lance lá pra comprar um cadáver. Ele vai começar a tatuar o cadáver e andar com o cadáver do lado. Existe a pele. Eu pensei que você tava até falando, mas existe transplante de pele, né? Existe. É muito bem. Vamos falar de coisa boa. Agora vamos falar do Buscapé. Você quer descobrir um jeito fácil de comprar pela internet sem perder tempo de site em site? Então acesse agora buscapé.com.br. O Buscapé reúne milhares de lojas online em um só lugar para você comparar preços e descobrir as melhores ofertas. Tem tudo de A a Z. Eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e muito mais. E você ainda conta com histórico de preços para ter certeza que a oferta vale a pena. Quer economizar de verdade? Vai direto no Buscapé. Acesse buscapé.com.br e dá um busca, compare e economize. E ó, tá rolando agora na boca do estádio 97 o Tetinha, o famoso Tetinha, está agora no Jaguaré, atenção galera, zona oeste de São Paulo, lá na Avenida Bolonha, número 100, na Casa Pedroso. Passe por lá, os 10 primeiros que chegarem lá ganharão bonés estádio 97 vista aérea. E também podem conferir as promoções e ficar sabendo por que a Amanco facilita qualquer obra. Atenção, Avenida Bolonha, número 100, no Jaguaré, na Casa Pedroso. E daqui a pouco vamos colocar a galera ao vivo de lá com Tetinha, tá bom? Jaguaré, na Avenida Bolonha, número 100, passe por lá. Queremos a participação sua do Estádio 97. Amanco, Amanco! Estádio 97, da Energia 97 FM. E agora tem manchete do porco. Palmeira. O porco. É. Vocês. É, deixa eu ver vocês. Aqui, né? Só de nós três. Olha. Um dia tanto, outro dia nada, né? Então, o Domênico não tá aqui hoje, tá eu e o Vila. Não sei, então, ele falou pra mim, ó, fala um pouco do Palmeiras, então eu vou falar aqui, ó. Pintou o Palmeiras. Que é isso? Bruno que isso? Tá nervoso, se italiano. Fecha aí, seu bem. É, se segura um aí, mano. Fala aí do Bruno Henrique Cross. Não, não. Como é que é? De Bruyne Henrique. É. De Bruyne Henrique. Eita, mano. O que é isso? Ontem o Parmeira, vamos lá, né, Vi? Ontem o Parmeira conseguiu uma bela vitória, aliás, o melhor time belíssimo brasileiro até agora na competição. Você não vai falar que o juiz acabou com o jogo? Calma aí, dá uma segurada. 8 minutos de jogo. São Paulo já foi, o cara deu uma entrada criminosa no jogo. Entrada, hein, velho? Fez certinho. Foi um golpe. Certinho. Sei lá do quê. Certinho, o juiz expulsou, tinha que expulsar mesmo, foi pra rua. Bruno e aí deu uma facilidade no jogo. E ontem o Bruno Henrique, que a gente tava. Que você xingou ele. Derreti ele ontem no Twitter. É. Domênico também. É, e aí ele foi lá ontem, fez 2 gols. O Borja também, você estava sentindo em casa, com o clima. Meteu um golaço. Nossa, calou o Domênico, hein? Calou bem o Domênico. Ele ficou até com vergonha, por isso que nem veio hoje. Não, o Borja. Ele entrou no grupo. O Domênico não veio hoje por uma questão de saúde. A qual ele já disse que ele fez uma cauterização. É. Tá tudo certo. Ele tá sentado na rosquinha. Mas cauterização aonde? Não, a gente não precisa. Lá não vem, chama chibi. Não precisa expor tanto. Mas já cauterizou. Agora ele tá usando aquela boiazinha redondinha. De rosquinha, né? De rosquinha. Boia de rosquinha. Isso, e fala isso. Tá tudo ok. Ele não pôde. Sentar. Foi agora à tarde. Que tá aconteceu. Bom. Foi depois do horário dele. Melhora um pouco mais cedo hoje, ele mostrando onde que ele ia cauterizar. Tá bom. O pior foi ele postar no grupo a foto, né? Da operação. Parecia um sonho, né? Mas, aquele sonho, sabe? Bisturi elétrico, amarelo. Viu, gente? Elétrico, não, né? Parece que é maçarico mesmo que ele usou. Agora eu vou te falar, aquilo ali parecia um Geyser, hein? A hora que tem aquela. Ele flambou a roupa. Deu uma flambada ali que eu dei o dó do Dodô. Vamos parar com isso, porque, ó, esse negócio de hemorroida. Não é Geyser, é Geyser. Esse negócio de hemorroida pode acontecer com qualquer um. Uma hora é vocês aí. O Mota fica comendo pimenta aí, ó. É. Não, não é, porque o Domênico ele tinha uma. O Domênico ele tinha aí uma estratégia caseira. Mano! Bicarbonato no rego, mano. Ah, mano. Bicarbonato? Não, fala do Dodô, não. Bicarbonato no rego. Para. Que Dodô. O Dodô já tá trabalhando. Pois que o Dodô exorciza, que nem ele exorcizou o cara lá. Pois vocês ficam com medo dele sair do estúdio e voltar com. Não, o Domênico é o tipo atirador de escola americana. É, né? Ainda bem que aqui não vende arma em supermercado. É o Michael Douglas no dia de fúria. Se ele morasse nos Estados Unidos, ele ia ser monitorado 24 horas, velho. Ah, mas já tinha sido expulso. Já. Ouvindo. Oi. Não, mas o Parmeira ontem ficou um pouco morno, poder ter enfiado uns 4, 5 naquele timeco lá. Não, ó. Entendeu, né? Eu fiquei um pouco com medo desse jogo. Devido ao que aconteceu no clássico, eu falei, será que os caras estão abalados? Ah, não, mas. Sim, mas. Tá abalada, mas, né? Quando começou o jogo, o Júnior Barranquilla lá perdeu. Não, o Jailson, monstro. Ficou meio estranho o negócio ali. E outro, Vilela, não vamos enganar o ouvinte, cara. É. O Palmeiras ganhou com essa facilidade porque o juizão acabou com o jogo. 7 minutos de jogo, tudo bem. O cara deu uma entrada dura. Dura? É, mas dura, é nossa, o cara quase arrancou o pescoço do outro. Ele perdeu o braço. Esse juizão devia essa pra nós, você sabe disso. Na moral, chefe. Ô, Marcão. O juizão em Libertadores tem que contemporizar o Vilela. Você acaba com o jogo. Chute no pescoço. Acaba com o jogo. Libertadores é licença pra matar? É, tá louco. Era Street Fighter, né? Os caras. Não, pergunta então pro cara imparcial, mano, tinha que ter sido expulso ou não? Olha, cara, na boa, é um lance que em Libertadores o árbitro pode não, falar. Não, tá, tá louco. Tá vendo? Segue o jogo. Você tá achando que começou o esquema leiloca? Tem grandes chances, ô Vilela. Tem grandes chances. Nada. Olha, isso aí é um juiz que não tem interferência externa. Ele já pita na hora. Então, beleza. Mas, ô Vilela. Oi. Desculpa aí, Bento, também. Aquele cara lá que foi expulso lá do Júnior Barranquilla. Esse cara é um safado, velho. É um jumento, né? Esse cara, não, esse cara, eu tô falando sério, é mau caráter, velho. Jogador mau caráter. Porque dentro de campo, todo mundo ali tá brigando pela bola, todo mundo tá lutando pelo seu e tudo mais. Mas aquele tipo de situação, um cara que levanta o pé naquela altura pra fazer o que ele fez, é um cara mal intencionado. É um cara vagabundo, é um cara sem vergonha, é um jogador mau caráter. E se fosse brasileiro, eu falaria da mesma forma. Porque, acima de tudo, ele tá lidando ali com um companheiro de profissão. Sim. É um cara que, do outro lado ali, também tem uma família por trás. É um cara que, do outro lado ali, também tem um profissional, querendo ou não. Dentro de campo, você não tem inimigo, cara. É esse que é o grande problema de alguns jumentos desse daí, cara. Ô, mano, campo, os caras são oponentes ali. O pessoal aí tem aí um jogador aí que tá buscando o mesmo objetivo dele. Mas, na boa, cara, tem que haver o respeito. Aquilo ali, cara, eu falo sério, Vila. Se a Conmebol tivesse um pouquinho de vergonha na cara, tinha que dar uma punição desse cara aí de pelo menos 6 meses, cara. Sim. Ele poderia se pegar essa solada que ele deu aí na cabeça ou no rosto do jogador. Poderia machucar sério, velho. Sim, pegou no pescoço. É que, né, o Bruno Henrique, na hora que aconteceu o lance, você vê que ele coloca a cabeça pra trás. Porque se ele vai de uma vez, aquilo poderia pegar no rosto. E ontem, né? Se fosse o Rui Cabeção, tinha atingido, lembra? O Rui Cabeção. Ah, ele era o cara do Botafogo. Mesmo se ele não tivesse no lance, tinha atingido. O Roger não, e ele foi criticado. O Pagas, ele foi criticado até pela torcida do time dele. Claro, os caras começaram a xingar ele. Não tinha o que falar. Foi louco. Acertou ontem o Roger em tirar o Tietchan mesmo. Não, eu não esperava até que o Bruno Henrique entraria tão bem quanto entrou. Não vinha jogando bem. Entrou bem aí, meteu duas parladas. Né, 3-0 é tranquilo. Agora joga na segunda-feira contra o Jair Caetano. Mas ele tava bem. Você vê que ele no final do jogo tava emocionado. Oi, em nenhum momento ele criticou a irmã, hein, o Motinha. Não, ele agradeceu a família no final do jogo. Inclusive a irmã. É, agradeceu todo mundo. Marcão, você vai falar mal da irmã. Ele não vai falar da irmã no. Você ia falar mal do mano? Porra, mas vocês são incendiados. E o Roger estuda, dar uma girada um pouco mais no elenco aí, né? Colocar uns outros jogadores pra jogar. E teve uma mudança, o Mike também. Hoje que mudança, a gente perdeu, né, o Mike. Mas entre ele e o Fabiano, pelo amor de Deus. O Fabiano fez o gol do título. Dá moral pro Jair. Entre o título. Jailson, Vilela e Veinho e seu Bento aí. Valeu. Deu uma sorte danada naquela defesa que eu pensei no primeiro jogo, né? Não, ontem. Eu pensei que ele ia rasgar a perna ali, velho. Verdade. Viu a defesa que ele fez? Que ele cai. Mas, o RG, aquilo. Lembra que um dia eu falei que o Praz tava caindo pra trás, ao invés dele ter que fazer aquela abertura? Aquilo é o correto que o goleiro faz. E não cair pra trás. Ali o goleiro, ele fecha totalmente o ângulo do cara. Pegou de perna. Deu sorte, né? Sim. Deu sorte, meu. Agora o jogador... A defesa de futsal. Agora você vê a história do Borra? E foi, mano. Nossa, no final do jogo. Golaço todos... dele, por sinal, hein? A família Borra. Golaço de primeira, hein? Todo mundo atrás dele, todos os repórteres querendo falar com ele. Sim. Ele é uma estrela mesmo, gente. Ele é lá, velho. Quando pequeno, ele era torcedor. Quando pequeno, não, ele deve ser torcedor do Júnior. Mas, cara, vocês não acham errado o Roger querer que ele saia muito fora da área pra poder participar do jogo? Meu, bora, tem que falar no meio, na frente. Não, ele tem que fazer um pouco isso, mano. Tem que fazer. Dá. Futebol de hoje tem que ser assim, Mota. Pô, mas ele é bom ali, porque fora da área dá canelada, ele faz umas... Fora da área, ele faz umas cagadas. Umas duas vezes, né? Primeiro ele foi tentar arrancar com uma bola lá, esqueceu a bola. E na outra ele foi tocar uma bola que o Lucas Lima tava passando, ele deu uma pedrada. Nossa, mas então... Se o Roger não fizer isso, como é que ele vai cobrar os outros também num jogo? Quando o cara é bom só ali, RG, tem que deixar o cara ali, não dá pra fazer isso. Ele é um matador ali. Quando ele fica na grande área ali, ele é bom. Mas ele saiu fora dessa, só faz cagada. Importante 3-0 logo na abertura, porque a dificuldade que os outros times tiveram... Você viu, o Alianza Lima e Boca já empataram, né? Foi um jogão, hein? Foi um jogão. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Boca não vai ter tanta facilidade que nem o Palmeiras teve, não, cara. Em relação ao jogo contra o Júnior. É óbvio, mas muito em função da expulsão também no começo do jogo. É por isso que eu tô te falando. O jogo não ia ser uma baba. Porque o Júnior Barranquilla ontem, eu sou Bento, parecia o São Paulo com o Diego Souza. Jogou o jogo inteiro com a menos. Nossa, mas 10 milhões pra ele não é nada, você viu? Ele vai rasgar. O time do Júnior Barranquilla é uma hora em campo lá que você achei que tava com 11 contra 11. O cara bota uma correria, aquele... Aquele tchatcha lá é bom. Chará. E o Jonathan... Ele deu calor no Flamengo ano passado. Todos eles agora, seu Beto, sabem, todos esses times aí sabem que a Libertadores, velho, é o que dá o prato de comida legal, aquele prato de comida bacana, onde todo mundo olha, né? Então, dos caras serem vendidos. Copa do Mundo. Não tem mais essa aí, entendeu? Mas ontem aí, ó, por mais que a torcida do Palmeiras aí não goste muito do Bruno Henrique, essa alteração aí que o Roger fez aí calhou como uma luva ali, né, mano? O bagulho Ele foi bem. Um negócio aí inteligente da parte dele também, o Vitor Luiz no lugar do Michel Bastos, que ele também fez essa alteração aí, colaborou bastante. E colocar o Dudu do lado direito, né, mano? Dudu do lado direito rendeu mais do que jogando pela esquerda. Com certeza. Acho que foram as três mudanças aí que o Roger fez aí. Inveja do técnico. Dentro da mesma partida, velho. Que fizeram talvez aí com que o Palmeiras tivesse um pouco mais de posse de bola. Porque eu não sei com relação ao que vocês pensam aí, mas eu assisti o jogo do Palmeiras ontem também. E o Palmeiras ontem ele teve uma postura diferente do que ele teve no jogo contra o Corinthians. Ele mostrou mais vontade, pelo menos. Sim, sim, com certeza. Sim, mas tinha que ser, né, mano? Porque se volta, tinha que ter feito isso. Se volta com uma derrota ontem, ou um empate, e sem ter feito nada, nossa, a casa caía pro Roger, velho. O problema do Palmeiras ainda é que, por exemplo, ontem poderia ter feito o quarto gol, até o quinto. Mas tem vezes, tinha jogada do Júnior Barranquilla, que era o Palmeiras mesmo que fazia. Os caras tocando errado, aí fazia um time que tava com um a menos, parecia que tava igual pra igual. Não. Ah, mas não pode. Gente, vocês estão reclamando de barriga. Eu não vi o jogo. Mas eu vou te falar um negócio. Ganhou 3-0. Foi o melhor resultado entre todos os brasileiros, né, Libertadores. Sim, morar, né? Tinha vindo aí, perdido pro Corinthians. Talvez se os palmeirenses tivessem aí super com o pé atrás. Não vinha jogando bem. Baita, a verdade é que os últimos, antes do Corinthians... Tudo bem que eu tô fazendo só uma análise de resultado porque eu não vi o jogo. Cara, mas 3-0, agora você ficar pegando no pé nisso ou naquilo... Ah, o Sombra, mas vocês são chatos, parmeiros. Vilela é muito crítico. Tô pensando não, lá na frente. Só Vilela na frente pode ser. Vilela era do amendoim. Você é do amendoim, Vilela? Não. Ele queria falar assim, Ele forneceu o Jailson. O Vilela tá apresentando aquele... É o responsável pelas mídias sociais aqui da Energia 97, palmeirense... semi-doente. Isso, né? Mais ou menos. E vai estar com os nossos ouvintes também na torcida Estádio 97, 97. Para Palmeiras e São Caetano. Então, olha, torcedor do Porco que ligar dizendo: Palmeiras, eu quero ir na torcida Estádio 97. Vai aquela vaga show de bola para assistir segunda-feira. Palmeiras e São Caetano, tá bom? Lá no Camarote Único, no Porco. Não, boa, e para finalizar, para São Caetano e já contra São Paulo, mais de 20 mil ingressos vendidos. Nossa, para os dois jogos. Isso aí. Caramba. É que também tem aquela história do rating, né? Então, porque pra comprar depois da Liberta, então os caras têm. Os caras agilizam agora. Agiliza a compra dos jogos do Paulista também. Mesmo que não vá, né? Tem que comprar. Tem que passar na catraca. Não, tá tem que passar na catraca? Ó, o Mano vai falar do McDonald's depois agora. Depois ouvintes. Boa. Não. Depois. Você quer pautar o programa? Peraí. Você tá querendo dar ordem na chefe? É, placar da rodada. Ó, dá uma segurada aí, chefe. Segura aí, chefe. Vamos do Mac. Vamos de Mac. É isso aí, Sombra. McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Sexta-feira, hoje, é dia de curtir com os amigos, é dia de happy hour no trabalho. E no McDonald's, galera, é dia de quarteirão com queijo. Se liga só, pão, uma fatia de queijo, carne, outra fatia de queijo, ketchup, mostarda, cebola e picles. Tudo isso por apenas R$8. Para ficar ainda melhor, peça acompanhamento de Mac fritas e bebida. Por R$19,90, galera. Olha só que boiada, hein? E ó, a melhor forma de se preparar para o final de semana é passando no McDonald's. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de quarteirão. Oh, isso mesmo. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Graças a Deus, alguém que também perde. Do Estádio 97 informa. Lá em Cusco, na Parrimara, o Santos Cusco, tomou lá em Cusco. Real Gagliasso. Real Gagliasso. 1-2. E se não é o Vanderlei? Tinha sido mais, hein? Que homem! Prato de quinta-noite, né? Sardinha com cuscuz. É cuscuz. Eu acho que domingo tem cuscuz. Mais, é cuscuz. É cuscuz. Sardinha com cuscuz. É bom, hein? Cuscuz é legal, hein? Eu adoro cuscuz. Cuscuz é bom, hein? Cuscuz é legal. Você gosta de comer cuscuz, Mota? Adoro. E com as mãos, você come também, né? Mas eu gosto de uma olhadinha. Cuscuz. Vieira, você é a Marquezine. Sim. Aí você chega na casa do seu namorado. Neymar Júnior. Aí vê o cara sentado numa cadeira de roda chinfrim daquela, velho. Dá um pouco de dó, né? Você sentaria no colo dele? Não. Tinha que ser pelo menos aquelas... mais o Vieira. Ia quebrar, né? Ia quebrar a cadeira. Aquelas motoristas. Aquela boca aí, né, aquelas... Naquela cadeira de roda tem enferrujada, é isso? É, imagina. Pô, botaram o Neymar. Gente, ele deve ter alugado, pegaram, né, no SUS a cadeira e falaram, senta aí, Neymar. Aluga uma decente, né? Mas vamos lá. Eu tava vendo. E eu vendo uma matéria, não sei se foi no Jornal da Globo, agora eu não lembro. Desculpe se eu não estou dando crédito corretamente. O hospital onde ele fez a cirurgia custou 300 milhões de reais. Vai fazer sábado. Onde vai fazer a cirurgia? Amanhã. Quanto? Ah, o hospital. Custou para fazer o hospital 300 milhões de reais. Ah. O Neymar custou mais de 1 bilhão. Ele é mais caro que o hospital. É. E é o, dizem, não sei, eu não deve conheço, bom, nunca fui pra BH, diz que é o melhor hospital de BH. É o Mater Dei, mano, o bagulho lá é cabuloso. É. Hoje então, tinha uma matéria na TV do Mano lá que ele tava falando do hospital do Neymar. O Mano, ele tem o Mano conhece todos os hospitais do Brasil, sim, inclusive, ele faz análise de qualidade. Inclusive o Mano falou, falar, cara. O Mano falou que o filho vai nascer no Mater Dei, ele falou. Ali é treta, hein, mano? O quarto, pra você ter uma ideia, Sombra, eles vão isolar o andar pro Neymar. Imagina, o Neymar vai ter direito a 10 acompanhantes que ele quiser ali deixar dentro do hospital. Ele vai levar o Gil Cebola pra ficar do lado do enfermeiro lá com ele. O instrumentista da cirurgia vai ser o Gui Pita. E o Gil Cebola vai ser o enfermeiro. E o macarrão do Neymar? Gil Cebola que vai ganhar. Ô, mano, e como que vai ser a transmissão do Galvão Bueno pra essa cirurgia? Olha lá, sábado. É o bisturi! Peraí, a Globo deve ter exclusividade da cirurgia, hein? Com certeza. Vai cortar! Cortou! Não sei não, hein? Não, o Neymar tá meio bicudinho com o Casagrande lá, o bagulho doidou, mano. Não, mas quem sabe quem tá bicudo. Mas o Neymar e a Globo tinham um contrato de exclusividade. Mas então, a declaração do Casagrande acabou. Mas a declaração do Casagrande também eu vou te falar, hein, mãe. Fica metendo o nariz onde não deve, eu vou te falar. Nossa senhora. Mas a situação do Neymar aí, Sombra. Diga, mano. Peraí, gente, só um minutinho. Com relação ao Neymar, eu acho que é um absurdo isso daí também, Sombra. O jogador aí da seleção brasileira tem um contrato de exclusividade com determinada emissora. Pô, que negócio babaca, hein, cara? Isso é ridículo. Que negócio babaca. É horrível. É independente de quem seja jogador. O que foi, mano? Era jogador da seleção brasileira, pô. Contrato de exclusividade com uma determinada emissora. Assim como em outras Copas aí também, a própria seleção brasileira aí dava exclusividade também pra Globo. Isso daí é meio treta. Mas, RG, a gente tava falando a respeito do custo do hospital. Mas imagina a pressão também do médico. Às vezes a gente fala aí a respeito de jogadores, pô, é mó treta também o maluco pegar esse pênalti pra bater, final de campeonato, é difícil, estádio lotado, todo mundo olhando pra ele. Imagina esse doutor aí também, RG, ele sabendo que tá manuseando nada mais, nada menos do que 220 milhões de euros na mesa ali. Concordo, ele tá anestesiando aí. Concordo com você. Imagina, mano. Ele faz uma agada com o tornozelo do Neymar. Como aconteceu com aquele jogador da Portuguesa, aquele moleque que era promissor, bom pra caramba. O Denner? Não. Depois do Denner. Era Rodrigo. Rodrigo Fabri? Acho que foi um que teve um problema no tornozelo. Aí foram fazer uma cirurgia. Nossa. A cirurgia deu uma zica lá, velho. O cara nunca mais jogou bola. Guardado as proporções. Ele compra dois pés esquerdos hoje. Ele fala, vê dois esquerdos. Guardado as proporções, por exemplo, imagina só. É que meu irmão não vale nada. Não. Mas não vale. O que o médico fez com ele? Ó, sorrir que ele tá. Isso é verdade, mano. Eu vou te falar um negócio. Agora ele senta aqui na minha frente. Todo dia eu olho pra essa cicatriz aqui. Parece que ele fez ontem a cirurgia. Todo dia eu olho. Ainda não cicatrizou. É um zíper, o cara. Faz 12 anos que ele fez, parece que foi ontem. O bagulho ficou bom, mano. Já o médico pensou? Fez pelo YouTube. Entra o Neymar na cirurgia, sai o caju. Uma perna mais curta que a outra. Vamos torcer pra que pelo menos o Neymar possa voltar a andar. Aliás, hoje. Bom, o futuro do Hexa tá lá, pô. Deixa eu te falar um negócio pra vocês. Hoje o Santos. Do jogo, vocês vão comentar, mas o Santos hoje resolveu, tirou o dia pra passar vergonha, né? Ah, é? Ah, não. O que aconteceu, seu Bento? Mas não é disso, seu Bento. Vamos falar disso aí também, Bento. Hoje o jogo aí vocês comentam sobre a partida de ontem, mais um show de Vanderlei. Vanderlei. O Santos hoje quer jogar o clássico, RG. Sim. Entrar com uma camiseta ou na camisa do. Isso, escrito na camisa. Escrito na camisa, uma homenagem de apoio ao Neymar. Força Neymar. Aí não dá, né? De novo. Aí, vergonha. Mas o moleque esqueceu que o Santos existe, o Santos esqueceu que de novo, aniversário do Santos, o cara nem falou oi. Deixa eu falar. Vestiu a camisa do Palmeiras no aniversário do Santos. Rapidinho. Não é nem um caso de ser ingrato, não. Mas, cara, o cara vai fazer uma cirurgia no tornozelo. O cara não tá morrendo. Perdeu um ente da família. Não, mas não é questão essa, não. Não é essa questão, não. Não é tornozelo, é num osso. É no metatarso. Quinto metatarso. Pelo amor de Deus, gente. É uma cirurgia. E na verdade é pra colocar um pino pra fazer uma fixação melhor. É um parafuso. Agora o cara vai meter um força Neymar por causa disso. Ah, eu concordo. É muito paga-pau, hein? Pelo amor de Deus. Mas, gente, peraí. É que é o seguinte: a recuperação pode demorar até 2 meses para ele poder voltar a botar o pé num campo. Perfeito. É. Em termos de Copa do Mundo e Seleção Brasileira, ele deve voltar a botar o pé no campo 2 semanas antes da estreia da seleção. Primeiro de junho, exatamente. Então, não é que o cara vai perder a perna. Não. E por isso, mas do ponto de vista psicológico, pro jogador, você fala assim, porra, outra Copa, tomei um negócio nas costas, me ferrei. Essa Copa, ele não vai chegar tinindo. Ele vai ficar 2 meses e pouco parado. E a cabeça do jogador, ela fica, acho que fica meio atrapalhada. Concordo. Eu desejo toda a sorte. Eu desejo toda a sorte de recuperação pra ele. Mas o Santos não tem que fazer isso aí, não. Eu entendo. Mas, ô Sombra, que jogador vai chegar inteiro lá na Europa também pra Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo ela acontece no meio do ano e é final de temporada na Europa também. Uma série de jogadores vão estar desgastados também, entendeu? Então... Não, mas tudo bem, mano. Uma coisa é você chegar com desgaste, outra coisa é você chegar com cirurgia. Ou pós-cirurgia, né? Quer dizer, são situações diferentes. Agora, eu entendo que há uma outra administração no Santos, que há aí um intuito de fazer uma reaproximação, principalmente depois do desgaste todo que existiu com a saída do Neymar, com a transação mal feita com o Barcelona. Mas eu respeito, eles querem fazer que façam. Agora, eu não concordo, não. Eu acho também não tem absolutamente nada a ver. Você pode até vir como presidente do Santos, reconhecendo um ex-atleta. Eu acho que você vai fazer. Lá dar uma, né, fazer uma manifestação. Fazer um post na rede social. Faz uma manifestação, pega o site do Santos. Acabou. Tá. Pronto, acabou. Agora, e vira o Neymar página. Tá puto com o Santos, porque na época o Odílio processou ele como pessoa física. Lógico, beleza, rompeu as relações e tal. E continua... Acho um pouco de ingratidão da parte dele. Que não era pra fazer ele com o Santos. Exatamente. E continuo dizendo e afirmando. Só que não precisa pagar tanto pau assim também, né? É acho um que o Neymar feeling, tem raiva do Odílio. Odílio. Viu, Marcão? Continuo dizendo, não é informação, não é nada. É feeling apenas. Mas continuo dizendo o que eu sempre defendi. Entendo que essa saída do Neymar da Espanha foi também muito pra aliviar um lado... que estava ficando claro que perigosíssimo com relação a essa coisa de vasculhar e buscar Ronaldo, as Messi, transações lá nessa também. Venda. Chefe Benedetti, discorra sobre o jogo Fala de da Naba. Vou falar. Não, mas eu quero e ó, vocês estão achando que o Santos está pagando micos? Né? Viu? Vocês acham que o Santos está pagando mico fazendo uma homenagem ao Neymar? Tamo junto, Neymar? Você vai ver a vergonha que vocês vão passar quando terminar o jogo. Então, peraí, antes de eu falar do jogo rapidinho, então você não foge da aposta que eu tô querendo a semana inteira apostar com vocês, você não tá fugindo. Correu, bundão. Desculpa, eu não vou ficar banalizando a aposta. Então, não, segunda-feira, você não vai falar nada se você ganhar esse jogo. Vai, trouxa. Vou dar uma jorrada pra variar. Vai que é legal. Diga, Vilela. Vai que é legal. Também acho. Vai que é legal, não. Isso. Vai que é legal, não. Desculpa. Vocês pegaram o Santos destroçado e deram a camisa do Santos, calma, posso falar? E deram uma suadinha pra ganhar. Não vem, não. Ganhou. Vocês ganharam na sorte do São Paulo. Mas pra quem... Vocês querem parar com isso? Eu tô me sentindo por fora. Aonde? Vai que é legal. Eu não sei o que aí que é legal. Mas você tirou sarro. Tirei sarro de quem? Do Santos, São Paulo. Não, tirei sarro de você. Que é bobão. Do Grêmio. Que ficou zoando antes. Para de falar besteira. Eu tirei sarro de você. Sombra. Não, porque você sabe que eu sou uma pessoa racional. Mas é, tirei sombra de você, Marcão. Não, senhor, só já tá querendo intimidar você, Vilela. Tirei sarro, então pronto. Então só de você, bobão. Bom, mas fala do jogo, fala do jogo. Deu sorte lá numa bola no Mota agora. Vocês estão 12 minutos e não falaram do jogo ainda? Vou falar agora. Vai, Benedetti. Vocês podem deitar, ou quando vocês quiserem deitar depois, mas só passar um recadinho aqui que tá bem feio. Ontem aqui a gente, antes de começar o jogo, quando... O Bento falou a escalação. Eu, particularmente, falei que a escalação, ao meu ponto de vista, estava totalmente errada quando o cara colocou o Renato e o Vec no meio de campo. Começou. Por quê? Porque, a nível do mar já tá difícil para eles. A gente tem que reconhecer que o Renato já é um jogador mais velho e o Vec não tá conseguindo jogar, né? Para ser bem bonzinho. Quando ontem ele entrou com essa escalação... Já ficou claro que o Santos não ia conseguir jogar com dois jogadores, ia jogar com dois jogadores a menos no meio campo. E eu te falei que o Renato tá com cara de cansado no aquecimento. Exatamente, na hora que tá falando. Imagina durante o jogo. Tanto eu quanto o Benedetti, a gente assistiu o primeiro tempo aqui, mano, você assistiu aí também, né? Então, assim, o Renato não conseguiu jogar, não conseguiu tocar na bola. O Renato não era legal se ele jogasse de pullover, ô chefe, você não acha? Pra quê? Pra suar mais? Ô, ignorante aí, ó. Cartão. O quê? Falou. Não. Eu falei pra suar mais. Suar mais. Tá bom, entendi, pra sua mãe. Tô forçando o cartão, que nem o cara que chama. Então, cara, eu acho que assim, a esperança da torcida do Santos é que quando o Jair chegou com uma mentalidade nova de usar o DNA santista, que é jogar pra cima e tal. E pra isso, precisa colocar a molecada que... Não é possível que o Vitor Bueno, com duas pernas e dois pulmões que ele tem, jogue pior que o Vecchio, mesmo ficando um ano parado. Então o Vitor Bueno tem que jogar no time. O Renato poderia ter saído ontem, naquele jogo específico, para entrar o Matheus Jesus, até o Citadini, que eu não gosto, mas tem mais gás que ele. E outro, o Copete, cara, não é jogador pro Santos, não vai fazer contra-ataque nenhum, ele corre muito, tem muita vontade. Então, eu acho que o Jair tá perdendo uma oportunidade, que é o seguinte, o Bruno Henrique, que seria o nosso craque, entre aspas, tá suspenso na Libertadores e... machucado para jogar o Paulista. Ele tá perdendo a oportunidade de dar campo pro Rodrigo, cara. O Rodrigo é um moleque que chegou aí, que tá jogando, que entra bem, e a torcida quer que ele entre. Então ninguém vai criticar se o moleque entrar e jogar mal um jogo, entrar mal e jogar outro, porque ele é um cara que é típico de um moleque que vai entrar e vai jogar no Santos. Mas ele é a mesma posição do Bruno Henrique? Já? Ele joga na esquerda, pode jogar na direita, mas o Sacha tá jogando bem. O Gabigol tá jogando centroavante e o Bruno Henrique não pode jogar. Por que, que a gente joga com o Copete e não coloca o Rodrigo? Cara, domingo é um dia pra entrar com o Rodrigo no campo. Não jogou na altitude, vai ter a desculpa de que tá, vai estar todo mundo cansado. Bota o Rodrigo no campo, cara. Acho que o Jair é teimoso, chefe. Tá fritando o Jair. Não tô fritando, cara. Eu juro que eu não quero que o Jair cometa os mesmos erros que, por exemplo, o Levir cometeu. Que era não dar oportunidade pra molecada, só jogar a panela. Então, a torcida do Santos ficou irritada com o Levir. Justamente porque o Santos tinha uma panela e o Levir não tirava, cara. Não tirava. Ontem, o Jair, pra mim, foi um erro ele ter colocado o Renato. E o segundo erro mais grave, ele ter deixado o Renato 90 minutos, cara. Então você acredita a derrota do Santos ontem é o Jair Ventura? Ontem, sim. Ontem eu acredito que... Claro, poderia perder se entrasse com Vitor Bueno, Matheus Jesus, Rodrigo, que seja. Só que... A escalação. Se não fosse o Vanderlei, você tinha tomado 5 segundos. Vanderlei! Não tem dúvida. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu assisti o VT do jogo do Santos. Ontem, quem jogou, que teve algum ponto positivo, foi o Vanderlei pra variar. Vanderlei! E o Alisson, né, cara. O Alisson jogou demais. Ele se matou naquele meio. Porque o meio-campo, do lado dele, tinha o Renato e o Vecchio, cara. Ele correu sozinho no meio-campo. Nossa, então, assim, foi... Renato não é bom pra jogar aqui, não, imagina a altitude. Desculpa falar, ninguém é mais fã do Renato do que eu e mais agradecido do que eu, mas, cara, não dá pra ele jogar mais no Santos e hoje num jogo desse, por exemplo. Um detalhe também, chefe, ó, o grupo do Santos, Real Gagalhaço, Estudiantes, Nacional do Uruguai e Santos. Não, só 10 títulos de Libertadores nesse grupo. Você acha que tem alguma chance nesse grupo? Então, se toma uma pedrada de 3-4-0 do Gagliasso lá, vai ficar lá atrás. Eu queria saber agora, porque assim, nesse programa tem assim, tem mano São Paulino, tem mano corintiano e tem mano santista. RG, você que é o mano santista. No que você concorda e no que você discorda. RG, representa Santa Isabel. Eu só respeito a opinião das pessoas e principalmente a opinião de um santista. Não tenho essa. Porque senão ele dá uma tetada. Não dá. Meu! Ele bate com a tetada. Ele faz skirts. Agora eu tenho... As nossas opiniões, elas são totalmente respeitáveis. É, claro. Eu tenho uma outra visão. E foi isso que eu vi no começo. A minha visão é a seguinte. Primeiro, um fator... Sua visão, além do alcance, um fator, do Thundercats. Primeiro, um fator determinante, que é a famosa altitude. Não, né? Isso, quer dizer, aí pesa muito. Então, qual era a estratégia do time lá, do Bruno Gagliasso? Amassa, marcação alta. Chutar muito chute. Fora quer da dizer, área, né? Então eles desenvolvem essa... Você pega uma velocidade, a bola, eles, né? Eles sabem, eles têm esse conhecimento, eles têm esse treinamento e eles desenvolvem isso no decorrer do jogo. Então, claro que os nossos times... Pois é, os nossos times, eles não... Mas isso é a prática, né, Mota? Lá eles jogam dessa maneira. Aqui, o dia-a-dia nosso, não é. Você vê, é difícil. Mas um jogador aqui, pô, chutar fora sei, da área. Mas se você vai para um jogo desse sabendo que você vai jogar na altitude, a bola tem um efeito maior, tudo você tem bem, que treinar isso. Mas aí você tem que mudar o seu condicionamento, você tem que mudar a sua prática, você tem que mudar a sua cabeça e você não consegue, porque falta oxigênio. É coisa mais ou menos por aí. É que a gente de fora, sentado lá tomando uma cervejinha, é fácil pra caramba. É. Então, eu não acho, não vejo o Jair como teimoso. Ele tem dado uma série de oportunidades para o Arthur, tem mantido o Arthur no time, que é um moleque. E com relação ao nosso... Rodrigo. Jair. Rodrigo, com Y, uhum. É um Rodrigo. Garoto de 17 anos. Então é preciso tomar cuidado. Porque uma coisa era o Neymar com 16, com 15, com 17 anos. Outra coisa é o Rodrigo com 17 anos. A gente precisa tomar cuidado para não acontecer com o Rodrigo a mesma coisa que aconteceu com o Renatinho. Não sei se você lembra. Lembro, em 2007, correu a bola contra o Grêmio. Pois é, a torcida ficava em pé, que nem louca na Vila Belmiro, porque tinha que pôr, tinha que pôr. Só estou dando exemplos. E principalmente num time que tem essa coisa, esse DNA de molecada. É muita molecada. Mas o que eu penso assim, se o cara é bom, não importa se ele tem 16 ou 17, ele vai provar se é bom ou não. Ah, tá bom, mas você tem que ter a sensibilidade de... Todos, eu concordo com vocês, sou o único que defendo aqui. Uhum. Eu acho que o São Paulo tem que botar quantos moleques tiver. Eu defendo todos. Só que você tem que ter uma sensibilidade, sim. A hora, o momento. Então, por exemplo, ontem, vocês estão criticando o Renatinho, tá certo? Quantos anos tem o Gabigol? O Gabigol foi pro jogo ontem? Foi mal, jogou mal. Não, ele não foi pro jogo. Foi, né? Mas jogou pois mal, é. Não, mas o Copa... ele tá meio baleado, né? Mas assim... Seu Bento, não pode perder gol lá em Mas Bahia. RG, eu Sim. concordo, mas o Gabigol, ele pode dar uma desculpa de altitude também. Eu só estou dando exemplo. Pois é, só estou o dando Renato, exemplo. Ele tem então a desculpa como é que a gente vai cobrar, né? O Copete, quantos anos tem o Copete em comparação ao Renato? Foi pro jogo? Não foi. Péssimo. Não foi. Não. Né? Aliás, ninguém foi. O seu Daniel Guedes foi pro jogo? Primeiro gol com o Jean Mota. Não foi. O Jean Mota. Né? Não foi. Então, é o jogo do besta ou do bestial? Se o Jair muda esse time e toma um cacete, puta, é uma besta. Por que que não manteve o time que vinha ganhando aí no Paulista? Né? Entendo, mas eu acho que se muda. Mas se muda. Se não mudou, tá aí. Então é o famoso besta ou bestial. Vai tirar lições para um clássico importante pra caramba, que é agora no final de semana? Aí eu tô com você. Espero que tenha tirado lições. Espero que modifique o time. E espero que ganhe o clássico. Porque senão vai arrumar pra cabeça, né? Claro. Com certeza. Claro que vai. Domingo, ele criou, em teoria, uma pressão pra ele no domingo que ele... Desnecessária. Domingo não é o jogo no estádio onde vão 6 mil torcedores. Não, domingo vai estar lotado pra caramba. Não. Domingo é um jogo no estádio onde certamente serão mais de 30 mil torcedores. Vai ser no Pacaembu? Vai ser no Pacaembu. Olha que vocês estão chique, hein? Ó, jogando a Capitar. Mais de 30 então, mil já vendidos. Então, Jair, boa sorte. Só ver se estão cobrando aluguel, viu? Jair, prefeita Santista. Jair, boa sorte e que você tire lições dessa derrota de ontem. É só o que eu desejo. Desculpa pelo chefe. E tô com você. Paulada. O mano acha que porque o prefeito é Santista. É diferente de ter presidente Curitiba. Não é assim não, mano. Não, mas o nosso tá sendo pago. Ah! O nosso ali tem um carnezão, é pra comprovar, irmão. Provavelmente aí Pacaembu cheio lá, chefe. Mas esse... Só sair do Hospital das Clínicas e descer ali. Inclusive estarei lá, seu trouxa. E o Pacaembu cheio não pode ser problema pro time do Santos? Por quê? Porque eles estão acostumados a jogar com 8 e ver muita gente. Nossa! Que brincadeira. Olha que deitado, hein, Vilela? Vilelinha. Time internacional não tem esse problema. E outro dia a gente jogou com o Chiqueirão lá cheio, lá o seu Pastão, e nós ganhamos de vocês lá. Tava cheio. Time internacional. Tinha mais água que grama. Time que tem 3 Libertadores, não tem esse problema. Tava cheio. Só uma pergunta. Olha, lembrando que agora nós vamos na boca do estádio 97, lá no Jaguaré. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Bernardo Veloso, uma ova, é tetinha mesmo, né, tetinha? É. Como está você? Chupa. Tá errado, não é pra fazer isso não. Chupa, mano! Eu desisto. Chupa, mano! Nossa, ô, tetinha, agora. Tudo bem aí na Avenida Bolonha, número 100, na Casa Pedroso, tetinha? Tudo sensacional, aliás, queria agradecer muito a recepção aí, pessoal super sensacional, pessoal da Manco, da Casa Pedroso, muito obrigado por receberem a gente aqui. Mentira! Ou, deixa eu pegar o primeiro folgado, vem cá. Vem cá, seu nome. Rodrigo. Você ganhou o boné da rádio, dá uma manca e grita um mentira. Como é que é? Time. Palmeiras. Aí tinha que ser, cara. Tinha que ser. Começou o nível. Não tem calcete não, viu? Se ele não botou o boné na cabeça, pega de volta. Palmeirense falou. Botou o boné dele, Sobre. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tá felizão, né? Não. Pelo jeito, já esqueceu o domingo, né? Não, aquilo ali foi um acaso. Ah, ô, mano, vocês ganha e nunca chega em nós, mano. Como é que acontece isso aí? Nunca chega aonde, ô seu nó cego? Ah, nunca chega aonde? Ô, é o quarto jogo consecutivo que vocês levam a surra do Corinthians. Você só Mané. Fica falando com aquela mesma frasezinha sua lá, empate técnico. Ô, que é isso, meu? Eu não sei se você tá por dentro dos números. A diferença de vitórias do Palmeiras aí contra o Corinthians agora ficou em uma só. E a gente tira esse ano porque é mais dois coco em vocês do brasileiro. Então, uma só vale ainda três pontos, sabia? Nossa. Mas faz tempo que eu não sei o que é perder pra vocês. Há quatro jogos que o meu time só esfola o teu. Caramba, e aí, pedrada, velho. Vamos ver se... Inclusive, no domingo passado... Vamos falar da Libertadores. Passado, viu, Mota? É e tem mais, nele. Viu? É. Não, e tem mais, Bernardo. Ô, mano, engraçado que você bate, ele dá risada. Um ouvinte mané que ligou aí a semana passada, falando um monte, que era palmeirense também, esse trouxa falou que queria apostar comigo. Eu falei, qual que é a garantia que eu tenho que você pagaria uma aposta? Sumiu. Cadê esse mané pra ligar já agora? Já pulou pra trás, falar, tá vendo? Eu tenho decência e vou pagar a aposta. Ele, no mínimo, ficou rindo do Domênico pagando aquele baita mico aí no ar na segunda-feira. Não. Eu acho que aí você também. Palmeirense, fala com o fala da Libertadores. Depois que ele pagou essa aposta. Qual que era a pergunta pro palmeirense? Alguém falou pra ele falar alguma coisa. Não, Vilela, o Vilela tem que falar fala com o da Libertadores. Vilela. Passa vergonha. Se o cara for ligar pra ficar discutindo com o mano, velho, de Palmeiras e Corinthians, os outros, um abraço, perca de tempo, perca de tempo. Perca de tempo. Tá no Rio ainda. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal aí do meu time aí, do Brutus, do Jardim Figueira Grande. Mandar um abraço pro pessoal do Pecioli e pra todo o nosso time. E aí, Luizinho, recuperação, hein? Domingo é nós de novo, valeu! Neymar machucado, eu quero preocupado com o Luizinho, dá licença, mano. É o fim da picada, seu nome. Felipe. Time. São Paulo. Boa. Vamos, São Paulo! Quer falar com o Mano, Marcão, Sombra, vai lá, quer chorar com quem? Com o Marcão. Manda aí, Marcão. Temos um ombro disponível. Marcão e o seu ombro. E aí, Marcão, beleza? Suave, mano. E você? Alô? Beleza, Marcão? Tá me ouvindo? Oi, manda ver, mano. Meu, você acha que agora vai essa escalação aí com o Brenner? Cara, na moral, mano, eu vinha cobrando aí do Dorival aí mudanças aí com relação à escalação do São Paulo, cara. Tanto que nesse último jogo que o São Paulo fez aí, eu até falei, cara. Eu falei, ó, o Dorival hoje começa ganhando o jogo na escalação. O Diego Souza, mano, infelizmente até agora ele não mostrou pra que ele veio no São Paulo, né, irmão? O cara veio fora de forma aí, o cara parece que não tá nem aí com nada, entendeu? Eu acho que, de repente, se ele criar vergonha na cara aí e perder a vaga pro Brenner, aí, que é um moleque de 19, 20 anos aí, talvez ele volte. É acorde, né? É, sim, você entendeu? Que ele tá, ele perde até pro Gerson Brenner. Nossa! O que é isso? Você tá louco? Mas eu concordo sim com essa escalação do Dorival aí, mano. Sim, meu, porque o Diego Souza é um desejo antigo e de repente chega sem vontade, gordo, pô. E o Brenner tá comendo a bola. E outra coisa tá boa, gordo, cara, também, é o... então. O bom também é o Valdívia ter feito um gol, que eu acho que ele pega uma confiança, que tava bem baixa. Com certeza, Eu acho que o time agora ficou mais... Você vê que a comemoração, todo mundo mais junto ali... É um passo bom pra gente ganhar esse título inédito aí, que tá louco. Não aguento mais ouvir zoeira de que a gente não ganha essa porcaria dessa Copa do Pergunta Brasil. Pergunta que não quer calar, importante. Fica ou sai Dorival agora? Tem que ficar, meu. Eu sou daqueles garoto. Que... Fala, tava até comentando com o pessoal aqui. Qual é o time vencedor que tem um técnico que entrou num ano e ganhou tudo no mesmo ano, assim? É muito difícil, cara. Renato Gaúcho. Mas ele então, já teve a vivência lá no time. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro e Paulista. Não, mas o Carilli quer... já tava lá. Não, o Dorival, não, ele é técnico, novo na casa. Eu conheço a dinâmica. Mas o que ele quer dizer é que isso aí é uma exceção, não é uma regra, né? Tem isso também. Né? Mas eu acho que tem que ter continuidade mesmo. É isso aí. Já é bem difícil. Quer mandar abraço pra alguém, Filipão? Vou mandar pra todos os ouvintes aí. Pessoal do Jaguaré, meus amigos. O Leandro Cadete também. E chupa mano. Chupa mano. Boa, Felipão. Chupa mano. Vai buscar seu pai no bar. O cara parou o carro. Deixa eu entrar no carro do cara. Como é que é seu nome? Maurício. Você sabe que você tá causando trânsito aqui, né, velho? Eu vim atrás do boné da 97 e da Manco. Vou te dar boné. Encosta o carro aí. Encosta o carro aí pra não causar trânsito. Encosta aí. Deixa eu falar com o que tá aqui na rua, que não tá dentro do carro. Nome? Jonatas. Time. Corinthians. Eita! Xiii. Corinthians meio desanimado, mano. Que isso? Ah, não. Então, mas pra fazer uma... corrigir o que vem sendo dito aí nos últimos anos, né? É, o reconhecimento e o agradecimento ao excelentíssimo Mano Menezes, que nos deu nesses últimos anos todos os títulos que a gente tem, né? Nossa. E ainda elevou uma mentira a ser o melhor técnico do Brasil, que tem sido dito hoje, que é o Tite, que não é verdade, porque ele deu mais humilhações do que mesmo títulos, né? E fez também um cara como o Carilli, que hoje se acha técnico, né? E que ele deveria ter dito. Deixa eu tentar entender. Você tá indignado com o técnico que ganhou o Mundial Libertadores contra o futebol brasileiro. Eu tô assustado aqui. Deixa ele falar agora. Na verdade, eu gosto da verdade. Eu analiso e vejo que eu gosto de analisar o que eu tô vendo. E o Tite, cara, ele fez o quê? Ele pegou um time do Mano Menezes montadinho. Pronto. Ele caiu pra repescagem. Ele foi humilhado pelo Tolima. Ele pediu um jogador que chegou na época, ele não utilizou. Ele só colocou o cara pra jogar quando ele viu que não ia dar mais pra se classificar. Depois os jogadores tiveram vergonha na cara e foram pra cima do título. Que veio porque o André Sanches mandou ele colocar o Adriano. E o Adriano foi e fez o gol do título pra gente. Ô, Bernardo Veloso. Qual é o nome dele, Bernardo? Eu não sei nem se ele volta. É o Marcelo D2, calma, acho que ele tá coberto de razão, velho. Por mim, eu não sei nem se ele volta. Não vai falar assim de Tite, não, cara. Qual é o nome dele? Bernardo. Fala, mano. Fala, ele tá te ouvindo, eu também. Ó, então o negócio é o seguinte, cara. Entrega o prêmio da rádio aí pra ele, dá o boné da rádio pra ele também, sabe? Dá um prêmio aí bacana, mas faz ele te dar esse cachimbo que ele usa aí com o copinho de Yakult, porque a situação dele é grave, cara. É grave, é triste. Ai, ai. É grave e é triste, cara, porque é um maluco aí que na boa, cara, não tá em sã consciência. Tá com o dedo amarelo queimado, fumou o polegar. Ah, mano. Não, é verdade, velho. Como você tem que respeitar a opinião alheia, mano? Não, mas eu respeito. Eu respeito. Não tá respeitando, não. Mas peraí, o Mano Menezes, ele teve aí a sua importância, é claro que ele teve. Em 2008, quando ele resgatou o Corinthians, em 2009, quando ele já tava lá também, inclusive Ronaldo e tudo mais, aí depois veio o Tite e tudo mais. Cara, na boa, cada um teve a sua importância. Agora, falar que o Tite não teve importância nesse processo todo, quem ganhou a Libertadores foi o Tite em 2012, bacana. Quem ganhou o Mundial foi o Tite em 2012 também. Com o esquema então, do Mano Menezes, com os jogadores que o Mano Menezes trouxe, montou, e o único jogador que, veio com o Tite foi o Sheik, velho. Amigão, você tá equivocado. Você tá equivocado, em 2011, quando inclusive o Corinthians perdeu. Pega as humilhações que ele deu pra gente. Tolima, em 2011, Tolima. Pega o que ele passou no Palmeiras quando saiu no camburão do carro da polícia, cara. Peraí, você tá começando isso, você tá perdendo mais. Ele perdeu jogos com jogador a mais, de Palmeiras. Mano, ele não gosta do Tite, não adianta. Não, mas ô Mota, ele tem o direito de não gostar, mas brigar com a verdade é uma outra coisa. Eu não vou questionar o fato. Ele estava no comando, ele não foi o técnico que montou esse. Calma, calma, um por vez. Deixa eu terminar de falar. Mano, e depois resposta pra ele e a gente passa pro próximo ouvinte. Isso. Vai lá. Claro, claro. Mas, ô Bernardo, eu entendo a predileção. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Sim. O Mano Menezes, ele teve a sua importância, eu concordo plenamente. O Tite, ele teve a sua importância, não dá pra negar também. O ouvinte, ele pode gostar mais do Mano Menezes do que do Tite, mas falar que o Tite é uma mentira, ele tá sendo infeliz na declaração dele e ingrato. Porque em 2011, quando o Tite, ele perdeu de fato lá pro Tolima, naquela Libertadores, e o André chegou chutando a porta, falando... ou sai vocês e apontando para Ronaldo, Roberto Carlos e aqueles outros que lá estavam e não estavam mais a fim de correr, ele pegou e falou, saem vocês e não sai o Tite. O Tite é meu treinador. Tanto que em 2012 aconteceu o que aconteceu. Eu respeito a opinião do ouvinte com relação a ele falar que ele prefere o Mano Menezes. Agora falar que o Tite não ganhou nada e só fez o Corinthians passar vergonha, ele está sendo infeliz, para não usar um termo um pouco mais... mais não. Agressivo, mas eu vou parar por aí. Pra encerrar, seu ponto de vista, vai lá. Então, ele estava no comando. Menos de 15 minutos, por favor. Campeão no comando, mas quem montou todo o esquema tático foi o Mano Menezes. Ele não tem o reconhecimento que o Tite tem. Uma mentira. Pô, técnico que perde com jogador a mais, cara, não é técnico, nem de infantil, tá? Agora pega, vê se o Mano já perdeu com jogador a menos. Ele ganhou com jogador a menos. E o Corinthians só foi campeão porque só tinha o Sheik que veio com o Tite. O resto era do Mano. Esquema tático, jogadores, cara. Bom, pontos de vista colocados. Boa. Quer mandar abraço? Eu não vou. Eu não vou perder. Quer mandar abraço? Quer mandar abraço pro Mano e mais alguém? Eu usaria o Menezes? Eu usaria tudo isso que o Mano falou se eu tivesse apoiado o André Sanches a presidente. Eu não apoiei como ele e o outro que tá no Rio lá. Aí. Era pra terminar aqui. Mas, ô Bernardo, eu não vou gastar meu tempo, cara, porque eu não jogo pérola aos porcos, entendeu? Então, Não, só ponto, mas é verdade. Você tem que respeitar a opinião alheia, mano. Só ponto. Não, mas eu respeito. Não, mas, ô RG, eu respeito, mas o cara, quando ele briga contra fatos, inclusive concretos, velho, sabe, chega um ponto que você tem que meio que abdicar e falar, não vou gastar porque... É gastar vela boa com defunto ruim. O legal são os abraços agora. O legal próximo, vai próximo. Ambos os argumentos colocados no ar, vamos pro próximo ouvinte. Tá a galera querendo falar aqui. Nome? Silmar. Silmar, time? São Paulo, o maior campeão internacional do Brasil. É nóis, tricolor. São Paulo. Vamos, campeão da Copa do Brasil. Não precisa ficar em Silmar, hein? Olha lá. Campeão internacional, veja bem, internacional. Mas a gente vai ganhar a Copa do Brasil, é a única que falta pra gente, velho. Exatamente. Sem criar tumulto, rápido, uma opinião rápida e seca, com ou sem Dorival? Com Dorival. É, agora tem que ficar, né? Quer mandar abraço pra alguém? Mandar um abraço pro Danilo da Casa Pedroso, pro Fábio Ventura lá da Progepisos e pra galera da Tricochop da Pompeia. Boa, galera da onde? Peraí, galera da onde? Me deu medo. Tricochop da Pompeia. Hoje medo tem. Pompeia, medo que se ele errar, se ele errar isso, dá um trocadilho muito já infeliz. Mais, Tricochop. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Valeu, mano. Mais ouvintes aqui. Tenho tempo ainda, Sombra. Mais três. Mais três, beleza, vamos lá, vou tentar por ordem, pessoal, que já tem muita gente, calma. Nome? Ricardo. Time? Palmeiras. E aí, Vilela? Oi, tudo aí, nosso? Mãe? Beleza? E aí, mano, esse jogo aí que começou numa lenga-lenga, hein, mano? É, primeiro tempo foi meio estranho, aí depois que o cara foi expulso lá, o negócio mudou. Mudou em termos, né? É verdade. Né? Demorou um pouquinho até engrenar, mas foi. Tá bom, 3-0 na estreia, tá ótimo. Único time que ganhou até agora... Tem que valorizar isso, né? Sim, é, claro, não passamos vergonha igual mesmo, uns milionários aí, né? Rico quem? Pra caramba. Os milionários. Ah, quem que deve estádio, que deve, é estádio, que deve tudo. Não. Eu não tô vendo um time rico pra caramba aí. Não. É que o Corinthians jogou contra os milionários. Tá rico de pena. Trocadilho, trocadilho. Ele tá fazendo uma ironia. Trocadilho é bem feito, né? Bem feito. Foi mesmo, aí, seu anjo. Ô, Bernardo, se fecha aí, seu Bernardo. Você que é anjo, Bernardo. Trocadilho foi bom sim, mano. É imparcial aí, foi ótimo. Quer mandar abraço pra alguém? Foi um pouco bom. Eu quero mandar um abraço pro meu irmão, Maurício, que tá aqui. Meu irmão. E eu queria fazer uma divulgação aí do meu podcast do Palmeiras. Pera aí, você já faz? Ou não? Oi, que maldade. Deixa ele fazer, pô. Deixa ele fazer. É do Palmeiras. Tem alguém com o podcast do Corinthians aqui? Você vai fazer o seu, ele não. Fala lá do seu podcast. É Palmeiras Podcast no Twitter. @ Ricardo Pirt. Boa, demorou. É nóis, querido. Obrigado. Tudo nosso. Boa. Valeu. Boa. Boa. É, aqui foi um dos primeiros caras que chegou. Seu nome? Luiz Eduardo. Time? Corinthians. Oh, tá mais animado com o outro. Tá menos bravo com o outro. Santi, só pra tentar entender até onde vai a minha conversa com você. Mano Menezes ou Tite? Tite, sem dúvida. Ufa, vai ser rápido a coisa, que me deu um medo. Ele é meu ídolo e sempre vai ser. É mesmo? É um semideus? Pra mim é um semideus. Ai, nossa. Não, mas gente, o Tite, ele é algo realmente aí fora da casinha aqui, pro nosso conhecimento aqui humano. O Tite é um cara que ele consegue reanimar mortos, cara. Não, para! Ele simplesmente foi campeão mundial invicto. Mas vai falar o quê do que um cara desse? Quem ensinou essa magia pra ele foi o Mano, né? Tá sem perigo, não, né? Aquela zaga com o Ralf, Paulinho, não foi o Mano. Não foi. O elenco era outro, aquele ouvinte lá falou bobagem. Mas enfim, o estilo de jogo é parecido, mas sempre foi. É o estilo gaúcho de jogar, né? Eu, na verdade, admiro muito o trabalho de vocês e tudo. Obrigado. Eu só queria deixar um abraço aí pro Dodô. Falar pra ele tentar gastar mais uns 100 milhões lá no time dele do Palmeiras, pra ver se ele ganha da gente. E falar pro RG que ele deixa o desfibrilador dele aí carregado pro final de semana. Nossa. Né? Domingo. É segunda. Se você pegar de 2000 pra cá, você vai ver quem é que vai ter que usar esse aparelho aí. Mas o RG, ó, eu vou te falar, o RG e o Mano, os dois. É. Tô te falando, o RG tá cada vez mais humano santista. Tá. Porque por quê? Eles ficam localizando trechos na história que são convenientes, né? Eu não, a parte boa. Não, se você pegar de 2000 a 2006 até julho. Não, se você pega de 2009 Santos, até o segundo trimestre de 2016. Terças-feiras à tarde. Na vila, em jogos às 16 horas, com mais de 2 mil pessoas. Por que? ele pode, eu não posso. É o nosso. Por isso que eu tô falando. Assim, é o Mano Santista. Brincadeiras à parte, eu adoro muito vocês, adoro muito o RG. O Dodô, já fui numa festa de casamento dele, eu tava meio bêbado, enchi o saco dele. Boa. Mas, meu, não é, parabéns de verdade cuidado pelo trabalho de vocês aí. Pode te falar um negócio, o Dodô é DJ pra casamento, é, é um grande DJ. É outra DJ. Pessoa. Exatamente. Cuida, mas, cuida com o Domênico, mas hein, quando cuida. Ele tá tocando, não chega nele, é, enche o saco. Eu sei, não vem bem falar de futebol com ele. Não, e não, né, fala de futebol. Não. Se falar chupa, quando ele tiver jogando, chega e fala chupa Domênico. Cara, vai acabar o casamento, nossa, das pessoas, que é seu amigo. Vai ser um problema. O cara pagou, você vai casa, é paga o casamento, é, do seu amigo. Ele dá stop na música na hora. É. Não, é. Para o som do, da festa. Nossa, é, ele joga o CDJ, ele põe, olha, na ele, cabeça da, meu, pessoa. Ele põe Ramones na entrada da noiva. Nossa. Ele já falou, ó. Ele já falou, dá tapinha na bunda, mas não me grita chupa Palmeiras. Não, é. Passa a mão, mas não põe chupa, é, Palmeiras. É. Vai Corinthians então, você é louco. É. Ô, RG, que péssimo namorado é você, tá arregaçando o Domênico há 5 minutos, você não, nossa, fala nada, cara. Nossa, cara. Nossa, que tá louco, RG. Namorado, olha. O RG tá mais longe, tá longe do namorado que a noiva lá do Lucas lá. Ah, Lúcia. Boa. Tá nada, é, nossa, rápido, temos aqui tempo pra mais tem alguém, Sombra? Mais um. Gente, eu vou fazer o seguinte, tem mais um, tem uma galera, eu vou só tentar pegar nome e abraço rápido pra encerrar, pra não tentar ser muito injusto. Nome? Vai. Renato. Time? Palmeiras. Abraços. Aí. Abraço pro grupo dos meus primos, irmãos, e pro pessoal lá de Carapicuíba, lá da minha rua, lá. Boa. Abraço pra todo mundo. Você é de Carapicuíba? Isso. Não. Tô meio com medo, quer falar mais? Bom, posso falar sim. Não! Abraço! Mano! Boa, ele não revida não, ele é de Carapicuíba, mano. Nome? Leonardo. Time? Corinthians. Abraços! Pra galera do podcast Timão, do... Ah, chupa, é Corinthians! Ah! Chupa, Vilela! Ô, mano, só tá faltando você lá no podcast, hein, meu? Opa, vou colar, mano, sim, pode, vou comparecer, mano, aí também pra poder trocar ideia com vocês, ah, aí. É só acertar o cachorro. Ô, RG, um tapa na camurça rapidinho lá, RG. Pra quem, pô, velho? Pra Mariana. Mariana, ah, hoje é dia de mostrar a cabecinha do bacalhau pra Mariana, hein? Ah! Nossa. Pra encerrar, tá, nome. É José São Paulino. José São Paulino. Opa. E aí, galera? Abraço, e aí, beleza? Abraço pra todo mundo, abraço pro Sombrinha aí. Valeu. Vai, São Paulo, chupa, mano. Vamos, São Paulo. Boa, é isso. Queria agradecer, fala, muito, vai, você. É isso. Queria agradecer, sou o pessoal da Casa Pedroso e o pessoal da Manco, que a gente, boa, recebeu muito bem aqui. Beleza? Boa, ah, peraí, ó. Só pra não ser injusto, o cara que brigou com aqui, o cara da treta, Mano Menezes versus Tite, ele quer mandar só abraço. Só, ah. Pelo amor de Deus, só abraço. Não, primeiro eu queria dizer que o programa é muito bom mesmo. Eu quero só abraço, você vai tumultuar tudo de novo, eu te conheço. Os caras são bons. E faltou mandar um abraço pro grupo do WhatsApp, do MA3Z, pro Teno, Fagner, Marcelo, Márcio, boa, Elias. Boa, velho. Vocês são bons mesmo, galera. Valeu, valeu, mano. Volta, valeu, pra, boa, luz. Eu concordo com você. Eu também. Eu também. Eu também. Essa é uma campada de antes. Mas, ô, mano. O corintiano que entrou nesse pedaço. Ô, mano, eu vou te falar um negócio. Aí na rádio tem um programa das 10 ao meio-dia chamado Morde a Sopra, que o Domênico apresenta, tem o Palhaço Faço Parte. É muito interessante, porque semana passada a gente recebeu um cara que ele tentou provar. Ele veio com a teoria dele de que a Terra é plana. É plana. É, eu entendi muito essa teoria agora. Existem vários teóricos. Vários teóricos. O do que o Mano Menezes é melhor que o Tite, eu acho que ele é tão bom quanto o cara da Terra é plana. É. Mas quando o cara da, imagina, Terra Plana veio aí, você durante o programa não contestou, hein? Não, ficou com medo. Pianinho. Ficou pianinho. Eu fiquei 2 horas dando risada, como é que ia contestar? Os terraplanistas. Você ficou querendo entender por que o mar não derramava. É, te conheço. É. Mas isso eu sei, o porque o cara falou que a geleira brecava a água. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu tô meio... Pra quem não sabe, eu vou explicar. Pra quem não sabe, eu vou explicar. A Terra é tipo uma pizza, a borda é a geleira que segura a água e nós somos as azeitonas. Não, ele falou que a Terra era que nem uma pizza e que tinha uma cúpula por cima que segurava tudo. Eu falei, cara, o Domênico vai pular em cima desse cara aí já, bicho. Não, o Domênico, ele acreditou. Você não acredita? É verdade, velho. É verdade, Domênico, agora velho, é o grupo Domênico é terraplanistas. É. Então tá bom, olha, um abraço a todos aí que participaram do Na Boca do Estádio, na Avenida Bolonha, número 100, no Jaguaré. Aê! Obrigado. Chupa, mano. Tudo isso no oferecimento de Amanco. Amanco. Amanco. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Também no oferecimento de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Também Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Buscapé, só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Legal, e olha, vem aí, resort do Estádio 97. Boa! Que bacana, aí você fala, mas quando é o resort? Quando é o resort essa temporada? De 18 a 20 de maio, você chega sexta-feira à noite, passa o sábado e o domingo. E dessa vez, em novo resort. Aonde? Aonde? Muito legal, muito bacana. Aonde? Cara, é no Vale Suíço. Bom! É no Vale Suíço. Quando você dá uma gugada lá, você já vai ver que o Vale Suíço é topzera, é maravilhoso. Vocês vão curtir demais, gente. E esse ano, o resort do estádio com novidades. Quais? Além do local, que é uma novidade, muito aprazível, aliás, a gente tem um inclusive de bebidas no pacote. Aí sim. Sabia? Caramba, das 10 da manhã às 11 da noite, você já tem incluído águas, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. Ah, RG. É velho. Bom, bom. Na piscina, é bom, é bom. É nós na piscina, hein, RG? Nossa, já falei, o RG vai ficar de boia do lado da piscina. Eu vou fazer aquele igual da Vai Malandra, da Anitta. Não, você vai fazer aqueles biquíni de... Fita crepe. De não era de fita crepe. Isolante. Isolante. Preta, nossa, mas tem que ser uns três tubos, né? Não, mas aí podia fazer, assim, você, o Vieira. Não, eu tô fora. Vieira, só que é o seguinte, nós, hein? Você é a nossa Jojo. Eu posso ajudar a pôr o seis do Benedetti. Eu posso amarrar o seis do Benedetti. Mas você é a nossa Jojo todinho, porque do Benedetti não dá mais. Vontade, então, olha, velho. Resort do Estádio 97, com inclusive de bebidas das 10 da manhã às 11 da noite. É, nossa, que vai delícia. Ser demais, ó. Quem tiver lá na piscina, por exemplo, petiscos à vontade das 11 da manhã às 2 da tarde. Adoro petiscos. É louco. E ainda tem incluído brunch, café da manhã, brunch, almoço, chá da tarde, jantar e chá da noite. Meu Deus do céu. É animal, vocês não têm noção. É uma revolução no resort do Estádio 97. Aí sim. Adoro então, olha, comer. Ligue agora. Tem um plantão da Lotus Travel aguardando você para fazer a sua reserva e passar informações. 28964665 28964665 E ó, você pode parcelar em 6 vezes no cartão. E dependendo, fala assim: ô, Tinoco, me segura aí pra passar a primeira vez aí, daqui a uns 10, 15 dias. Vamos lá. Dá uma segurada. Porque eu tô pagando IPVA, tem isso aqui lá. Isso aqui até março, é complicado, né? É difícil, né? Escola, né? Ô, Tinoco, segura o primeiro cheque pra depois aí. Tinoco conversa contigo, ele arruma um jeito lá. Então liga 28964665. Parcela em 6 vezes no cartão e a gente vai ter as grandes atrações. Esse ano vai ser futebol de campo, a gente vai ter os jogos de cassino da Cassineira, que são a grande paixão dos nossos ouvintes. Bingo do estádio, vai ter o salão com estações de videogame para você jogar futebol, futebol de botão, torneio de beach vôlei para as meninas, clínica de futevôlei com professor da Replay Sports para homens e mulheres. E um jogo exibição com a Lê Oliveira, mais uma grande celebridade da bola, hein? Aí sim. Ó, que bacana. Então liga lá e ó, apartamento com casal, você pode levar duas crianças até 12 anos, não pagam. E detalhe, você tem apartamentos que cabem mais do que dois adultos e duas crianças. Você tem uma variedade gigante de acomodações. Tem até chalé com lareira. Ô, louco. Chalé é bom. Esse aí é à noite pra fazer aquela fresa lá, Montinha, com a patroa. Pô, é bacana pra caramba. Tem sala embaixo. É, quarto embaixo, quarto em cima. Show de bola. Sim, pô, é muito legal. E aí, com aquele friozinho que já faz chalé, em maio. Né? Eu adoro chalé. É. E já tô levando aquele rolo de barbante de 4 km. Pra quê? Porque como vai ter cerveja à vontade, eu saio do meu chalé, amarro o barbante na porta, na maçaneta e vou, entendeu? Pra você poder voltar fazer, depois. Tipo, quando voltar, não tem problema. Ninguém me enche o mas saco. Mas não pode soltar, né? Não. Tem que amarrar no pulso. Vai ser muito bacana, tá bom? Resort do Estádio, você pode ligar agora na Lotus Travel. E tem um número aqui também de WhatsApp. Às vezes o pessoal não tem tempo, então ele manda o WhatsApp você vai receber mais dinâmico. O mais dinâmico, um pacote de informações pra você. 96-329-7659. 96-329-7659. 7659-96329, 7659, é o resort do Estádio 97, não é não? Ô DJ! Estádio 97! É, Estádio 97 trazendo ouvintes, e ó, tem um monte de frases com prêmios aqui pra você ganhar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Bom. Dizendo, todo dia é dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo, boa. Baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha um kit das baterias zero quilômetro. Dizendo, 14 de março é o dia do consumidor no Buscapé, acesse já, ganha uma caneca do Buscapé. E dizendo, Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sim. Você concorrerá na sexta-feira a um kit de ferramentas hoje. Da... Oh, é hoje. Mais conhecido hoje. Como hoje. Hoje. Passa rápido a semana, é, né, RG? É, e hoje também tá o sorteio. O tempo passa muito rápido, eu fico triste por você. Não. Sorteio do kit churrasco. Feliz. E hoje também o sorteio do kit churrasco da semana da bateria zero quilômetro. E é bom o tempo passar rápido assim, porque você pode chegar onde eu cheguei, entendeu? Ah, é verdade. Mas você vai estacionar em alguma hora. Claro. Ah, né? Vai estacionar. Claro. Agora você deu uma gorada na RG. Hein? Uma secada no velho. O RG, bate na madeira, RG. Ai, faz, já falou que você vai pacotar ele. Faz tempo que ele me gora, viu, mano? É, fica querendo pacotar os outros, velho. Mas se ele chegar onde eu cheguei, tá bom demais. Fazer o quê? Não, peraí, quantos anos você tem? 6.5. Ah, não, velho, pretendo ir mais longe, cara. Pretendo ir mais longe. Sim, sim. Não fala assim, não. Mas eu vou torcer pra que você vá bem. Ah, mais, obrigado, não, eu sei. Você vai torcer lá de cima, né? Claro. Ah, tá bom. Ah, não, ó, torço pra que você esteja aqui pra presenciar eu vivo até os 80 e tanto. Caramba. Eu torço por isso, Guilherme. Aí não. Você não quer? Tá com 100 e 200. Aí você forçou a barra. Aí 100 e 200. Aí não. Nem eu quero, pô. Ó, oh, torcida Estádio 97, Parmerada, Palmeiras e São Caetano. Ligou e disse, eu quero ir na torcida Estádio 97, vai naquele conforto do camarote único. Vai ver a porcada lá contra o São Caetano, tá bom? Top. Boa. Então vai tocar aqui o nosso Amanco. Toca, Amanco. Amanco, Amanco. Alô, alô. Alô. Quem, alô. Quem fala? Boa noite, amigo Alisson do Vale. Alisson do Vale. Fala, você já tem uma ficha corrida aqui, é São Paulino. Graças a Deus. Boa. Vamos atualizar, quantos anos você tem? 33. Boa. 33, beleza. Não, 36. 36. 3.6. Tá certo, sempre é bom quando chega 3 anos a mais, né, velho? 3.6. É. Muito bom. Ô, Alisson. Opa. Que aqui no Estádio 97 tem um dilema, né? Semana passada tinha gente aqui falando, tá ligado, Dorival fora. Há duas semanas atrás era, tá ligado, nada de mexer no Dorival. Aí ganhou o jogo quarta-feira, tá ligado, Dorival Dorival forever. É. Foi essa semana, inclusive, o senhor é um vendido, o senhor é um calhor do Sombra. Como você analisa os pontos de vista do palhaço Dorivinha? Ei, palhaço Dorivinha! Voltou! Então, ô Sombra, depois de tudo que aconteceu, você fez aí um comentário que o Dorival talvez fosse o menos dos culpados, né? Que realmente isso vem lá de cima. E o Dorival não era o técnico dos meus sonhos, mas mudar agora também, velho, não ia adiantar muita coisa. Também tava com uma puta raiva do Dorival. Mas mudar alguma coisa agora não vai adiantar nada. O que tem que mudar é do Leco, né? O Leco tem que mudar, mas a diretoria isso não vai tem sair, que mudar. Né? É, isso é fato. Mas enquanto vai mudando o técnico, não vai mudar nada. Então, o mas Dorival é o seguinte... É a atitude do Dorival. É aquela viagem que você faz, que você não vai pro lugar dos seus sonhos. Sim, mas quem colocou a gente no Congo não foi o Dorival. Então, Sombra, mas o que acontece, cara? É o que nem eu falo, o Alisson acompanha o programa há bastante tempo, aí ele deve acompanhar a minha linha de raciocínio. O ano passado, quando o Dorival assumiu São Paulo, cara, pô, ele fez um trabalho de recuperação bacana, mano. Tudo bem que você fala, mas pô, por causa que chegou o Hernanes, chegou o Petro, chegou o Arboleda, não sei o que, concordo. Mas o Dorival, ele fez parte desse contexto também, ele tem o mérito dele. Eu falei, cara, eu quero que o Dorival tenha uma sequência no São Paulo pra nesse ano, no caso, ele fazer parte de um planejamento onde ele podia contratar jogadores, né, ajudar a diretoria a opinar sobre jogadores que pudessem vir para somar. Enfim, a partir desse ano, realmente ele ser cobrado. O Dorival, cara, desde o começo do ano, ele não... Na minha opinião, São Paulo poderia estar rendendo mais do que ter rendido. Eu não sei, cara, se aquela escalação que ele bancava, Diego Souza, Nenê, que deixava o time muito lento, pelo fato dele não ter um respaldo tão grande em cima de resultados, ele ficava com medo de tirar esses caras. E a torcida cobrando resultado, a diretoria cobrando resultado. E, cara, o resultado não vinha muito em função desse time lento que o São Paulo tinha. É, essa sequência de jogos que o São Paulo pegou aí, perdeu do Santos, aí depois você pega Ituano lá e Itu. E depois Ferroviária. Empático, Ferroviária em casa. Exatamente, por isso que eu falo. Eu não tô cobrando aqui porque perdeu do Santos, porque perdeu do Corinthians. Mas em termos de evolução, quando você perde um clássico, eu fazendo um prognóstico aqui não tão otimista, eu falei, bom, contra Ituano e Itu e Ferroviária em São Paulo, falei, o São Paulo faz pelo menos 4 pontos. A partir do momento que nesses 4, de 6 pontos que o São Paulo disputou contra esses times aí, fez apenas um, cara, eu falei, bom, eu acho que chegou o fim da linha pro Dorival. Eu sou um cara coerente, ao contrário do que o Sombra fica tentando plantar aí. Eu não tô plantando nada, você tá me chamando de agricultor agora. Sabe, a sua personalidade é essa, tá defendendo o Dorival desde o começo. Mas essa semana eu critiquei. Você mudou. Afinal de contas, o jogo contra o Ferroviário foi no domingo. Então os caras, porque a semana passada não. Até a semana passada eu tava defendendo o Dorival. Aí essa semana, depois do resultado... acabou o amor domingo. Depois dessa sequência de resultado é contra Ituano e Ferroviária, aí eu falei, gente, acho que eu não tô vendo uma evolução. O teu irmão, o Mano Corintiano... O Mano Corintiano... Cornetou o Carilli. Hã? Cornetou o Carilli. Não. Cornetei sobre nada. O senhor. Hã? O Mano Corintiano, eu falei assim, ô, Mano Maurício, né? Não, me chama de Mano mesmo. Senhor Borges. Eu falei assim, meu, e aí, explica um pouco do irmão. É, meu irmão sempre assim em casa. Uma semana minha mãe falava, você não vai comer fígado essa semana? Não gosto mais de fígado. Semana seguinte, ô, mãe, você nunca mais fez fígado. É nada, é ele que é o bipolar. Assim, ele que é o bipolar. Com as outras. O Mano é lua, que é o bipolar. Ah, o Mano bipolar. Que é o bipolar lá em casa. Mas, a torcida do São Paulo é bipolar. Sim. Porque a gente tá passando tantas dificuldades. Fale por você. Não, a torcida, você não sofre. Você não se empolga em nenhum momento. Sofrer não é ser bipolar. Você não se empolga em nenhum momento? Vocês têm me pego empolgado aqui há quantos anos? Tá difícil. Tá difícil, hein? Tanto mas é que a gente entra aqui no ar e fala... você é esquisito, mas a maioria dos torcedores... Eu sou esquisito? Esquisito é você que se empolga com uma porcaria. Não, todos os São Paulinos são esquisitos. Porque faz 3 vitórias, mas fala, o campeão voltou. Mas a questão não é bipolaridade da torcida. A questão é a passionalidade. O torcedor, gente, ele é passional. Se ganhou, tá bom. Se perdeu, tá ruim. Eu acho que não é por aí. Torcedor. Eu acho que no futebol, cara, pra você ter resultado, você tem que ter uma sequência, que nem o Alisson falou. Se você ficar mudando. Acho que no futebol, cara, pra você ter resultado, você tem que ter uma sequência, que nem o Alisson falou. Se você ficar mudando toda hora, não tem jeito, cara. Não tem uma continuidade e não dá pra você evoluir no seu trabalho. Só que assim, o futebol, é que nem eu falei, a continuidade, ela tem que ser baseada em cima de resultado também. Não adianta você pegar 2 times do interior aí, fazer um ponto só e ficar bancando continuidade. Por isso que eu falei. De repente, eu via com bons olhos aí a saída do Dorival e a entrada, de repente, do André Jardine aí, que é o cara que comanda as categorias de base. Eu acho que vai ficar muito difícil o Dorival se ele não ganhar o clássico contra o Palmeiras. Fala aí, Vale. Não, então, a única vez que eu fui a favor de troca, a favor de descontinuidade, foi quando o São Paulo começou com o Paulo Autuori, que a gente foi até fazer uma excursão na Alemanha, depois do Paulo Autuori não apareceram esses resultados, se eu não me engano, veio o Ricardo Gomes, e depois veio o Muricy. Sim. Eu acho que foi nessa sequência. Salada grega bacana que o São Paulo vem fazendo, ele técnico, né? Um torneio lá em Portugal, não foi? Tudo misturado, você não lembra onde começou. E foi até um torneio, Muricy, né? Que salvou a gente aí do rebaixamento. Foi a única vez que eu quis essa troca, porque, desculpa, Paulo Autuori ganhou o Mundial com São Paulo, depois não ganhou mais nada. Se você for contar qual o último bom trabalho do Autuori, por mais que ele não seja técnico hoje, ele não fez mais nada. E ó, posso te falar, dizem, o Sombra que falou isso, né? Que se o Dorival caísse, o pessoal é muito favorável. O pessoal lá no São Paulo é muito favorável ao Autuori. Alguns jogadores gostam muito dele. Lá. O Rogério Ceni gostava muito dele. O Raí gosta. Saranha no Lugano também gosta muito. Então. E tirando isso... Raí eu não sei. Eu sempre fui a favor da continuidade. A gente ganhou os principais títulos dessa maneira. Ganhamos aí Libertadores... 92, 93 com o Tele já trabalhando há bastante tempo, o Muricy com o Tri Brasileiro, enfim, tem que dar continuidade. Eu acho que o que o Dorival fez agora nessa última escalação foi tipo, bom, eu tava colocando os jogadores que vocês me empurraram, porque ele já falou que não queria. Agora eu vou colocar a minha escalação, acho que até o Ale que falou isso. Mas eu vou te falar uma coisa, eu vou discordar só de uma coisa. que time que ganha é aquele que dá continuidade. Na minha opinião, só dá continuidade porque ganhou. É, em cima de resultado. Na minha opinião, você fala assim, não, você vai ver, ficaram tanto tempo, são vencedores. Cara, só olha, são raras as vezes que você vê. Por exemplo, eu achei muito inusitado quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima e a permanência do Tite. Ali eu posso dizer, não, realmente bancou diante de uma derrota vexatória para um time que estava cheio de jogadores importantes. Ali, pô, o Andrés, com todos os defeitos aí dele e tal, né, que a gente já sabe, né, assumiu a responsa, bancou e o cara ficou. São raros. Eu vou te dar uma coisa. Por exemplo, o Tele Santana, ele perdeu em 90 o título brasileiro pro Corinthians. Sim. Tá certo? Mas perdeu uma final. É. Sim. Foi mantido e depois o São Paulo ganhou tudo. Sim. Agora, via de regra, fala assim, não, mas você vê, o cara tá tanto tempo no clube. Fora o Wenger. Ah, e o Alex Ferguson também. O Ferguson também cansou de ficar anos perdendo, depois voltou a ganhar. É. Fora o Wenger, que realmente... Aí você vê, é um mau exemplo, na minha opinião. A manutenção do Wenger no Arsenal, eu acho bizarra e absurda. Né? Porque, sabe, você vê assim que tá desgastado o negócio. Não é nada, não tá vai cansado. Frente, né? O Arsenal virou um puta saco de pancadas. Tomou uma surra do City ele agora. Tá quanto tempo? Mais de 20 anos lá, não é? Meu, é tempo pra perdeu cacete. Perdeu o respeito, né? Mas aí também tem outra coisa. Ele é um antigo técnico, vai. Ele é os medalhões que a gente chama. O cara também não se recicla. O não cara não renova, muda. O cara não vai se renovar. Então é óbvio, ele tem um lugarzinho dele lá garantido. É, mas tem a história também que quem apoia ele pra ele continuar lá, né? Sim. É como a história do São Paulo. São Paulo, toda essa confusão toda aqui do São Paulo, que a gente fica discutindo se sai técnico, se tem que trocar de técnico, porque a gente não vê evolução na história do São Paulo. Sim. São Paulo, depois da era JJ, que começou na era JJ no terceiro mandato, meu, de lá pra cá foi uma desgraça. Eu não sei. E é uma coisa atrás da outra. Eu não sei o que você acha aí, Alisson, com relação à contratação do Vanderlei Luxemburgo. Pra mim, um técnico ultrapassado. Não, mas ventilaram a possibilidade aí. Luxemburgo aí, realmente, o Ale outro dia disse que tinha uma informação. Cravou, ele falou feeling. É, feeling. Sinceramente, cara, eu não acredito nessa possibilidade. Não, eu não desconfio da informação. Mas, assim, sei lá, o São Paulo foi sempre muito avesso a Luxemburgo. E outra, eu não vejo nada que o Luxemburgo tenha feito também nos últimos anos que credencie ele a dirigir o São Paulo. E outra, é um tiro no pé, né, Sombra? Você contratar um Diego Souza, gastar 10 milhões e você trazer um treinador, você sabe que teve atrito com ele recentemente no esporte também. Ô, Vale, palpite, São Paulo e Linense, ou melhor, é lá em Linense. Lá em Lins. Linense e São Paulo. Vamos de goleada 1-0. Goleada 1-0. Tá certo, se você faz 1-0 magrinho, mas jogando bem, ok, sim, tá melhor, né? Não, tomara que ele mantenha a escalação. Não adianta ganhar 3-0 jogando mais ou menos, porque ele vai colocar alguns jogadores pra descansar, eu acho, né? O Rodrigo Caio é uma certeza. O Rodrigo Caio não é questão de descansar, ele tá machucado. Sentiu o joelho. É outra história aí, que o seu Bento trouxe informação bem errada no começo. Sentiu o joelho. É que o Mota, ele fica fazendo a redação das notícias, e o seu Bento nem pra checar. O outro erra e a culpa é minha. É, você que escreveu pra ele. Ah, para falar palhaçada. Marcão. Oi, Marcão. Diga. Oi, eu acho que... Quem é, Coisa fofa. É. Ô, fala, Vila. Presta atenção no programa, mano. Fala, pode falar, Vila. Ô, Marcão. Diga. Eu acho que o Jean vai entrar e não sai mais, hein? O goleiro, né? É, eu assisti... Quanta ingratidão com o Sidão, hein? Ah, mas... Como ingratidão? Você tá falando que o Sidão tem a carreira do Rogério Ceni no São Paulo. Você tá louco? Ah, mas o cara tava jogando, hein? O Sidão é o Valdir Pérez. Ah, eu vi você defendendo o Cássio. Não, vou te falar, ele vai ter uma sequência aí, provavelmente o Sidão vai ficar parado uns 20 dias aí. O Jean tem tudo pra pegar uma sequência de jogos aí, se ele for bem, vai ser difícil. Ele vai ser difícil, o Dorival tirar o Jean com o do coração. Não volta mais, não. Eu também acho, ele é bom esse moleque. E ele vai jogar camiseta 1, hein, Falando nisso, também, eu falo que o São Paulo gastou 10 milhões pra trazer o Diego Souza, gastou 10 milhões pra trazer o Jean também, né? Não foi isso? Já tá no banco. Mas eu não sei se são 10 milhões. A gente ouviu muita coisa, leu aí, eu já vi de tudo, viu, meu? Parecia... casa de câmbio. Então, uma tabela com os 20 valores ali também. Foram 3 milhões de euros. Quanto que dá? Eu não sei se foi. Eu não sei. Juro que eu não sei. O que eu ouvi foi isso. Eu não sei. Sinceramente, eu já li, ouvi tanta coisa que eu prefiro nem dizer. Tem uma linha, né? Todas as reportagens falavam que eram 3 milhões. Se ele pegar uma sequência bacana aí que ele vai pegar aí, eu não sei, não sai mais, não. Eu tava até no camarote único lá no último jogo de São Paulo, no Brasileirão, lá com o Marcão e tal. Sim. E ele parece muito seguro, o Jean. Ele parece muito seguro, é então eu acho que ele não sai mais não. Ah, ele vai ter, olha, ele vai ter jogo contra o Olinense, né? Fácil. Depois os porcos. Vai ter o porco e depois... Red Bull, aliás, CRB e... Não. RB e CRB. Isso, Red Bull e depois CRB. Então, assim, talvez no mínimo uma sequência de 4 jogos, se ele for muito firme nesses jogos, se ele não demonstrar intranquilidade, se ele for firme, é capaz mesmo de, na volta, o Sidão... Dá uma esquentada no banco. Tem que esquentar o banco aí. E com relação à reserva do Diego Souza aí, Alisson, você acha que ele vai ficar de mimimi? Eu tô achando que não vai demorar muito tempo pra isso acontecer, viu, mano? Mas olha o plantor, o cara, olha. Nossa, vou falar, viu? Olha, vou falar uma coisa, hein? Não, porque quando acontecer... O São Paulo hoje é o último bom contrato do Diego Souza, na minha opinião. Eu acho que ele não vai arriscar mimimi. Será, mano? Que ele não vai arriscar isso aí, não. Porque o Diego Souza, cara... Ele vai se queimar com o Tite também, mas, Marcão. Então, mas aí é que tá. Ele não vai. É que eu não sei, Sombra, o que passa na cabeça do Diego Souza. De repente, na cabeça dele, ele fala, bom... Neymar aí vai voltar faltando 2 semanas pra Copa. O Gabriel Jesus aí tem histórico de lesão. Pode ser que o Firmino escorregue na hora do banho. Nossa, tem ele que vai fazer tudo. Para, Marcão. Para, e aí numa dessa... Então, mas eu não sei o que passa na cabeça do jogador, RG. Tanto que ele veio pro São Paulo mesmo com a esperança pequena, mas você acha que você tem dúvida que na cabeça dele, se eu jogar bem, você acha que eu não posso ser lembrado? Agora em março tem uma convocação. É. Se ele estiver dentro dessa convocação, eu acho que ele está na Copa do Mundo. O Tite falou que tem um ataque definido, já. Então, se ele estiver nessa convocação, ele está na Copa. Porque o problema é uma vaga para o ataque, para falar a verdade. Ó, tem o Neymar que já está dentro, o Gabriel Jesus está dentro e o Firmino está dentro. É. Tem mais uma vaga aí, se a gente não contar o Felipe Coutinho e o William como atacantes, está sobrando aí mais uma que está na rebarba lá. Diego Tardelli, Diego Souza, existe a possibilidade do Malcom, que não foi convocado até agora, ele ser chamado nesses amistosos. Então, colheram na França também lá, daquele, o David Neres, que também estava arrebentando na Europa e também. Sou muito mais o Neres do que o Diego Souza. Mas é outra posição, né, o Vilela? Se a gente for parar para analisar. Não, com relação a ataque. Então. Eu acho que o Neres é jogador da próxima Copa. Eu acho que ele é 2022. Mas então, mas precisa ver. Agora 2018 ele não vai, não. Mas precisa ver para que o Tite vai querer, não. Por exemplo. Se você pega um atacante, por exemplo, que nem vai, o Diego Souza não é atacante, mas o Tite, de repente, convocaria ele para continuar nessa posição, fazendo, de repente, aquele falso 9 ali. Se ele estiver pensando em convocar o Diego Souza, cara, desses jogadores todos que vocês falaram aí, não tem ninguém que tenha essa característica aí de jogar de costa pro gol, gente, de fazer uma parede. Mas não vejo a menor possibilidade. O Jô é muito mais jogador pra posição do que o Diego Souza. Sim, concordo. Mil vezes. Mas o Tite não convocou ele nenhuma vez até então. Ó, vou te falar, mas é muito mais convocar o Diego Souza, até o Mano vai dar razão pro ouvinte que falou agora há pouco. Mas o Diego Souza não vai, gente. Não, tô quase certeza. O cara já virou reserva no São Paulo. Para, Marcão. Já pensou se o Brasil ganhar a Copa, velho, com o Diego Souza jogando muito? Se esquece. Meu Deus, que isso. E aí, Motinha? Você é louco, mano. Ô, Alisson, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Um abração aí a todos vocês, todos mesmo. Bah, um abração, cara. Até quarta, velho. Pode fazer os merchan aí? Opa, deve. É uma obrigação. Opa, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Muito bem, ganhou um kit das baterias zero quilômetro. 14 de março é o dia do consumidor no Buscapé. Acesse já, acertei? Boa, acertou. Tá bem, velho. E o Obra Max, é o primeiro... Atacado. É o primeiro atacado de ferramentas. Não, de materiais de construção. De materiais de construção aberto a todos. Mandou bem, velho. Levou prêmio pra caramba. Isso que é ouvinte, hein, mano. Vou chegar aí de carreta. Chega de carreta. Boa, cara. E só mandar aqui só os abraços, além de vocês, que são completamente pagáveis. Boa. E novamente... E sempre que eu entrar no ar, eu vou te agradecer, Sombra. Obrigado por ter criado o Estádio 97. Obrigado mesmo, de coração, cara. Imagina. Obrigado, tá sempre nas minhas orações por causa disso. As nossas também. Nós também. Essa noite já tem que arrumar também um emprego. Foi muito, muito legal a gente resgatar essas pessoas. É, né? Que nem o Vieira. O Vieira, bicho. Sim. O que ele fazia? O Vieira, o maior faturamento dele era no Arouche. Sim. Arouche. Né? Ele falou assim, sai dessa vida, rapaz. Você tem tudo pra ser um gremista bacana. E o Parque Trianon também. Ele inventava aquela história de cônsul, né? Até que finalmente, depois do estádio, a primeira vez, eu nunca falei isso, mas a primeira vez que eu encontrei o Vieira, ele tava colando aquelas etiquetas no orelhão no Largo do Arouche. Você vê, o chefe Benedetti, cara, o chefe Benedetti, ele fala, sou chefe, legal, onde você anda cozinhando? Eu tenho um carrinho de pipoca, eu trabalho na esquina do ali em frente ao cinema ali da Gazeta. É triste, tal. Né? É verdade. Meu, seu Bento. É terrível. Tadinho, seu Bento. E já passou, olha, chapeiro do McDonald's, já passou aqui. Já foi. Um abraço, Portuga, se tiver ouvido. Boa, Portuguita! Olha, vendedor de roupa, já passou também. Já passou de tudo. Olha, quanta coisa, hein? Tá bastante, bicho. E só mandar um abraço empinador aqui pro grupo do empinador de União Bittencourt Rodrigues. Pessoal que a gente morava na mesma rua, o Elton Maier, Luiz Pink, o Gutenberg Júnior, um abraço aí pra rapaziada, pra minha filha que tá ouvindo aqui, a Letícia, grande São Paulina, minha esposa e a Lorena, minha filha mais nova. Boa, beijo pra Lorena. Beijo, Lorena. Um abraço a todos. Valeu, Alisson. Valeu. Ô, mano, há quanto tempo você não empina a pipa, mano? Ah, faz uma cota já em Sombrar, mas é um bagulho que me faz falta, era da hora, mano. Na minha rua, na época de infância mesmo, era pipa e peão, cara. Aí na praia dependia da época, mano. Na praia não é legal, mano. Você compra esses produzidos aí, o morcego, compra? Nada, RG, eu comprava aqueles, na minha época pelo menos, era peixinho, que é aquele menor, o peixão, que era o mais utilizado, era o mais barato, raia, teoricamente, o mais viável. Raia. E tinha o tubarão era aquele maior. E o Maranhão, né? O Maranhão era o quadrado. É que hoje é proibido, mas vocês lembram lá na época, elas faziam aquele cortante que durava uma semana, nossa, velho? Depois você esquentava dentro de casa, com aquela caatinga dentro de casa, velho. Minha mãe queria matar. Na linha. Era a cola de sapateiro lá, mano. Pô, mas era uma curtição isso aí. Porra. Tinha uma praça perto de casa, ali na Berrini, ali na General Gentil Falcão. Ia lá, empinava pipa, ou então ia na USP, e Ibirapuera. Vocês não lembram da barraca, né? Que a barraca era elaborada. Tinha barraca estrela, tinha... Tinha, meu pai fazia, RG. Com vareta de bambu, seu mano. Seu pai, sim. Mas as pipas que eu fazia, a gente às vezes vai com aquelas madeirinhas que vem de papelaria. Sim. Vareta japonesa. Vareta japonesa. Era. Mas às vezes o meu tio me trazia uns pedaços de taquara. Aí, meu, cortava lá a taquara pra fazer. Santos a gente fazia com bambu. Santos o Mota fazia com bambu, só que nunca conseguiu montar nenhuma pipa, porque os bambus sumiam tudo. Na casa do Mota. Porque sabe onde ele tava? Não. Sabe onde ele enfiaram o bambu? Ó, 15 minutos. Cuidado que você vai falar. Sabe onde ele enfiaram? São 15, hein? 15 minutinhos. Mas só uma notícia importante aqui que saiu agora. Ah, então peraí. Deixa eu ver se fica tranquilo. Vamos avessar. Peraí. Falou que é importante. Quero ver. Vamos ver. Vai ser uma porcaria. São Paulo. Seu Bento Bento. Tá ouvindo a vinheta? Pra dar a notícia, Mota. Tá, pode falar, Mota. Você ia falar isso? Não, pode falar. Eu deixo você falar. Não, pode falar. Não, eu tô brincando. Não, agora eu fiquei ansioso, hein? Não, o Conselho de Administração de São Paulo aprovou a proposta da Adidas. A proposta. Proposta. Sério? Sério. E do Grupo Globo. Pelos direitos de 2019 a 2024. Mas ninguém falou valores. Mas já devem ter antecipado até o 2024. Então vai saber, né? Agora, uma coisa, eu li outro dia um blog de um jornalista, eu não lembro agora se de Pernambuco, eu acho que é de Pernambuco. E ele fez, porque é o seguinte, é uma coisa que nem quando tá se ligando. A partir do ano que vem, a... Divisão, né? A divisão do dinheiro do Campeonato Brasileiro vai mudar totalmente. Vai, sim. E baseado, e ele fez uma simulação. Esse jornalista, ele fez uma simulação baseada no campeonato do ano passado. Se o São Paulo, por exemplo, em 2019, tiver uma atuação igual a que teve agora, ou seja, ridícula. Nossa. O São Paulo passa do patamar de 110 milhões de reais, que é o que dizem que hoje é arrecada, o teto. 110, 115, sei lá, passaria para 75 milhões. Mas é justo, né? Hã? É justo, né? Começa a ser por produtividade. Não, é justo. O Corinthians, mano, que foi campeão, num panorama de campeão do ano passado, o Corinthians vai de 170 para 110. Caramba. O Corinthians, nesse caso, é o que mais perde. Ele perde 60 milhões de reais. Então isso vai cair os valores? Não, os valores não caem. O que acontece é que diminuiu a distância do que ganha do primeiro para o último. A coisa vai ficar melhor. Então, os clubes menores... vão ter mais chances vão ter de mais montar dinheiro, times melhores. Em tese, dinheiro para montar times melhores. E clubes como o São Paulo, por exemplo, que recebem 110, para ele chegar em 110... ele vai ter que fazer um bom campeonato. Vai produtividade. Acho que não consegue chegar em 110. Não consegue, porque tem o fator, fator Ibope. Porque assim, é 40% dividido igualmente. 30% é pela posição que você chega no campeonato. E 30% é pela audiência. Muito diferente do que o Mano disse, não é porque o Corinthians ganha o dobro do que os outros, né? Mas existe uma diferença. Corinthians e Flamengo tem um patamar um pouco acima, né? Então o Corinthians, pra você ter ideia, o Corinthians foi campeão e que tem uma audiência um pouco maior do que, que os demais, junto ao Flamengo, receberia pela simulação de ser jornalista baseado nas regras que talvez ele tenha obtido, iria para 110 milhões. 60 pau a menos. 60 pau a menos. E o Flamengo ficou com bem menos que 110. Ah, nossa. Será que o Corinthians vai aceitar isso? Não, não é questão de aceitar. A questão é que agora é a regra. É a regra. Mas o Sombra, é aquilo lá. Tira de lá e dá de cá. Porque, por exemplo, os clubes eles podem aí explorar melhor aí também a parada do pay-per-view. Porque isso daí também agora vai ter um novo rateio. E o Corinthians ele também ele vai passar a ganhar mais. Porque você não recebe o montante total que você recebia da televisão, porque vai estar distribuindo para outros clubes aí também, num percentual mais justo e mais igual, mas pela quantidade de assinantes que o Corinthians tem dentro do pay-per-view, vai ganhar uma margem muito maior do que ganhava também no contrato antigo. Que eu saiba, já era distribuído pela quantidade de torcida, viu, filho? Não, mas eu vi que já tinha... Eu vi que ia ter um reajuste em cima disso daí também. Tanto que na Inglaterra também é praticamente o mesmo molde que eles utilizam na Inglaterra. Sim. Mas na boa, cara, eu não sei até que ponto que é tão vantagem isso daí. Porque por mais que digam, mas isso daí vai igualar as forças, iguala porra nenhuma. Time pequeno aí, se tiver com mais dinheiro, vai continuar fazendo bobagem igual sempre fizeram. Mas você como corintiano não pode reclamar. Mas eu não tô reclamando, eu quero que se dane. O Corinthians daqui a pouco ele vai enfiar o patrocínio Master na camisa e vai continuar. Ah, vai. Daqui a pouco. Logo menos. Name rights também, né, mano? Vai logo colocar menos, lá o nome no Itaquerão, né? Estamos Arena isso Corinthians. Desde quando que ele tá ouvindo isso? Da Copa. Mas olha, nós temos patrocinadores Master. Ah, vamos falar de souvenir. Você sabe que onde tem souvenir, sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Suvinil. E já tá na hora de você conhecer o melhor Suvinil piso de todos os tempos. Suvinil piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Suvinil piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Suvinil piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Suvinil. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Suvinil piso. Suvinil, se faz diferença para você, a gente faz! Estádio 97, também no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo X-Burger por apenas R$ 8,00. Aproveite! Agora tem cornetadas? Não, agora nós temos as cornetadas, é? Opa! Corneteiros do Estádio 97. Eu vou falar uma coisa. Aí! Podem falar o que quiser. Mas o certo é que esse Vieira, ele não gosta não de mulher. Verdade. Paulino aí, Dodô. Você é o cara mais imparcial aí dessa mesa. Não, uma porcaria. Mas é boa, hein? Legal. Essa porcaria e ele... Boa a música. Ele ultrajou o maior hino de todos. Deu pra ouvir o nome dele. Boa rima. Qual o nome dele, Bá? Não deu pra ouvir. São Paulino. Peraí. Não deu pra ouvir. Aí não deu pra ouvir. Tá vendo? Tinha que tocar de novo. Eu vou falar uma coisa. Vamos achar o nome do cara, né? Podem falar o que quiser, Mas o certo é que esse Vieira, ele não gosta não de mulher. Cláudio São Paulino aí, Dodô. Seu cara mais imparcial aí dessa mesa, hein? Peraí, ele fez um elogio a alguém da mesa, eu não entendi pra quem é. Da vez foi o Domênico. Não deu pra entender. Vamos lá, mais uma cornetada. Alô, galera do estádio, aqui é o Breguesso. O Santos tá preocupado, perdeu para o Real Galhaço. E agora vai enfrentar o Real Galinhaço. Ai, ai. Legal, hein? Alguém recolhe o mano aí, por favor. Ai, fala já a galinha aqui. Vamos lá, cornetada. Acha que o Santos tá pagando o mico em colocar hashtag Força Neymar? E o Palmeiras que colocou uma estrelinha vermelha pra falar que é campeão mundial de 51. Não, o cara não sabe de história, velho. O cara não sabe de história. Não, seu Bento, no ar isso aí. Seu Bento, mas o Bonner falou, acredita. Seu Bento? O Bonner falou. O Bonner falou, Agora eu vou falar sério, quantas vezes o Bonner já errou na vida? Nunca. Não, acabou, velho. Tem que perguntar pra Fátima Bonner. Bernardi, né, mano? Não sei. Separou lá, não. Não, mas separou porque já... Ela também já tá vindo trabalho. Seu Bento, se amanhã você encontrar na balada, tá lá Fátima Bernardes, triste lá. Disponível. Ou tá atual Renata Vasconcelos. E aí, você chega em quem? Acho que eu vou na Renata. É melhor, mais legal. E se a Fátima tiver de mulher gato? Renata. É, porque uma hora você vai tirar a fantasia da mulher. Ah, eu prefiro as ninfetas, viu, mano? Mas na moral. Quem? Diga eu. Eu. Mas na moral, às vezes, mano. Mulher que nem roupa, né, o seu Bento? Às vezes, por falta de uma nova, você passa ficando na velha. Ô, mano. Ah, que machismo é esse? Ai. Por falar em global, mano. Que absurdo, mano. Isso que você tá falando. Absurdo. Hein, mano, por falar em global, você acha que tá muito preocupada a pessoa que divulgou as fotos da Paola? Ah, parece que vai dar ruim lá, né, RG? Já deu. O comunicado falou que tá atrás, mas o cara também foi mó índio, hein, já, mano? Coitado, já deu, mina, mano. Mas já... o que que aconteceu? Tem gente que não sabe. Teve um seriado em que a Paola Oliveira fez na Globo em que ela aparecia nua. Assim, não, tá gravando, né, esse seriado. Não, ela tava gravando. Então, de perfil, gravando, aquela coisa. Aí um artista que tava lá, junto no... Foi artista? Eu digo artista no sentido... Eu diria um trouxa, mito. Idiota. Ah, trouxa. Ah. É, o trouxa. O trouxa é um mito. É, um mito. Lá, eu diria dentro, mito. Lá dentro, aí o cara, o que que fez? Canalha, né? Só no clique. Mito, porém canalha. Aí, né? Chegou e jogou. Jogou na net. Rapaz, na rede. Caiu na rede. Jogou na rede, rapaz. Oi, a impressão minha, ela usa uns esparadrapo ali no... Você viu? Não, tá meio estranho. Não, acho que... Ah, mas ela tá, ela tá gravando. Aquilo ali é como se fosse um tapa-sexo, tá ligado? Ela tá fazendo o esquema lá, gravando o seriado. Porque a calcinha não deve ser dela e ela vai saber quem usou aquela calcinha. Ela põe o bagulho, é como se fosse, na verdade. É por isso que eu tô falando. Se faz aqueles bagulho quando... Se proteger. Mas nessas novelas e filmes, quando vão gravar cenas assim, que tende a uma situação da pessoa ter que aparecer a genitália, eles têm que usar um tapa-sexo. Pode aparecer. É verdade, frontal não fica, pode. Ali. Frontal não homem pode. Homem e mulher usam os negócios pra você, proteger. Frontal não pode. Você insinua, né? Você joga... Mano. Pô, mas como mudou antigamente, né, velho? Os caras mas mostravam tem histórias. Tudo, né? Mostrava no seu filme. Né? Como não, você não é que o Mota especial. Assistiu o Canal Brasil. Não. Ele gostava de ver o Homem de Itu com o Nuno Leão Maia. Então. Pornô chanchado. Os Sete Gatinhos. Você assistiu, pô, Sala Especial. Quem não viu, velho? E aquele do Tarcísio Meira numa ilha, acho que tem um monte de mulher. Sim. Né? Ah, como é que é? Nossa. Era muito bom, velho. Esse eu não lembro. Sabe como é que eu via? Meu pai ficava vendo na sala, né? Então não deixava a gente ver. Você nem gostava. Ah, por isso. Cala a boca. Por que eu não gostava? Porque eu gostava de... Você não gostava. Pepeca. Você não gosta de pepeca. Você não gostava. Mas você não gostava. Eu gostava de ver a sacanagem, ô tonto. Mas o que tem a ver aí? Mas o que as ideias do. Não, tá do bom, índio. Vou te explicar. Ai, tá bom, gostava. Eu vou te explicar. Eu queria ver a pepeca. Mas você gostava do quê? Eu da queria cena? Ver o volume. Eu queria ver a cena. Calma, calma. Você é o índio. Você é o índio. Você é o índio. Segue o jogo. Ai, meu Deus. Não se empolgue, calma. Todo moleque gosta de ver sacanagem. Você queria ser a mulher do filme? Isso não foi na década de 70? Tá aqui o nome do filme. Sala Especial. Eu ia. 80 não, também. Não. Oh, começo dos anos 80 também. É. E meu pai ficava na sala. Você tinha 3 anos, cara. Não. Que 3, mas você tá louco? Chamava Eu, 70. O filme do Tarcísio. Eu, não é eu. Esse? Eu. Eu lembro do Alugam-se Moças com a Gretchen. Sim. E que o Sete com a mão apareceu a... Aliás, terça-feira, está confirmado, atenção. O Mito, confirmado. Confirmado no Estádio 97, o Mito Márcio Imperato. Aê! Olha, tirem as crianças da sala e do carro. Vai chorar, velho. Programa para menores de 18 anos. Nossa. Jesus. Olha, os caras mandaram aqui, ó. Vocês não poderiam perder nunca o filme de Matilde Mastrange, boa. A Dama do Cine Xangai. Boa, era eu bom. Assisti. Dama da Lotação. Boa. É, mas Matilde Mastrange, nossa. Não tinha Dama da Lotação. A mulher do Oscar Magrini hoje. A dama, quem fez a Dama da Lotação, Richard? Você que é mãe. Dama da Lotação. Matilde Mastrange. Será que foi ela? Será que não, foi ela? Não, não, não sei. Ela pegava o ônibus, né? Ela ia lá. Ela fazia boa, né? No é, ela fazia no ônibus. Ela toda santinha em casa, o marido saia pra trabalhar. Ela pegava o ônibus. Vem na internet. É. Vem na internet aí. Quem tá se soltando é a líder da casa, né? Do BBB. Sônia Braga. Sônia Braga. Sônia Braga. Boa, é. Que hoje faz semi-sucesso. Você pegava a Patrícia, RG? Qual? Do BBB, tá a nova líder. Você né, Mota? É pelo amor de Deus, ela é esquisita, não é? Não, não dá, hein? Você pegava, Marcão? Eu não sei nem quem é, mano. Não, não sabe quem é. Ah, mas você tá aprendendo nada. Mas ela é esquisita, não é? Ela tá querendo pegar o Caissar. Tá de brincadeira. É estranho. Tá louco, deixa eu falar meu pra Max aqui. Fica até... Você viu ela ontem? Ela é de lingerie, chegou pro Caissar e falou: vem, bebê, dormir. No quarto do líder, ele tá fugindo. O cara ficou doidão, né? Você viu ele dormindo? O cara daquela fugida. É, o cara se encolhe. E ela ele falando pra ela: dorme, dorme, dorme. E ela querendo pegar ele. E aí, tá construindo ou reformando? Tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Chegou o Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. A Obra Max é para você profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. E ó, essa para os marceneiros de plantão. Se você tem uma marcenaria ou para você que gosta de fazer tudo em casa, não pode deixar de conhecer o espaço marceneiro da Obra Max. Na Obra Max você encontra uma grande variedade de painéis em MDF para móveis em geral. E ainda temos o serviço de corte e bordeamento, hein? Ó, e um valor aqui que é realmente impagável. Já falei com gente que entende do assunto, falou assim, meu, tá muito barato. Se liga, ó, chapa de MDF branca dupla face, 15 milímetros. Atenção, você que é marceneiro, aí ó, só R$109. Mas corra, porque é só até amanhã. Vem para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. Para a Obra Max, obra é compromisso. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Compre também pelo site obramax.com.br. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vamos lá, ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Manco! Manco! Manco! Alô! Alô! Opa, alô. Quem que é? Quem que tá falando? Maxwell! Ô, oh, Maxwell, tem nome de fita cassete. É, Maxwell. Maxwell, é verdade. Fita cassete Maxwell. Maxwell. Maxwell. Foi pro céu. As fitas vendeu, é TDK, BASF, Maxwell, Scott. Né? Scott, 3M, lembra? Colocava, né, a caneta assim, ficava girando a fita. Ah, pra rebobinar, é verdade. Aí você comprava BASF Cromo, que era mais cara. Nossa, que era cinza. Cara. E eu quero ir na torcida do Estádio 97. Aí, ó. Qual o center da lei louca aí, ó, já ligando. Já tava demorando. Ô, fita cassete, qual é o seu sobrenome? Maxwell Aparecido Rocha. Aparecido Rocha, quantos anos? 31. 31, velho. E aí, sexta-feira? Eu nunca gostei de boxe, cara. Por quê? Eu tinha medo de levar soco no Maxwell, sabe? Ah! Boa, RG, boa! Ai, ai. Dependendo olha aí, do soco puxador, hein? Generoso, hein? É. Generoso. Generoso. Não, mas foi muito generoso bom, é. Generoso cacete, tem que reconhecer o talento. Ô, Maxwell, que bairro você mora, Maxwell? Moro em Parelheiros, Sombra. Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Sim. Nós temos dois porcos na mesa. Tem 25% do porco do seu Bento e tem 100% do porco do Vila. que tá substituindo hoje o Domênico, que tá com problemas na porta de saída. Melhor não falar. Não fala mal do Dudu, pelo amor de Deus. Na verdade, assim, ele mandou no grupo assim, ó, pessoal, não irei porque estou com o bumbum gripado. Não, Vieira, pelo amor de Deus, logo você... Vieira é traído. Ô, Maxson. Oi. E aí, assistiu o jogo ontem? Assisti. E aí, qual o seu parecer? Primeira parte. Eu achei que o jogo foi meio assim, os caras jogou bem, mas tem uma hora que deu uma vacilada com uma a mais, parece que meio morto em campo, às vezes, sei lá. Jogou bem no segundo tempo, no primeiro não foi tão legal assim, não. É, foi até que o Roger, né, ele deu um discurso após a partida, ele falou que o maior respeito que o... É coisa, frase do Luxemburgo, falava isso muito, né? Que o maior respeito que tem pelo adversário é fazer gol. E ele falou que uma hora o time, por isso que ele tava gritando pro time pra frente. Tava pô, meio tá bravo, mais, né, seu bem? É lógico, tá com um a mais, tem que ir pra cima resolver, né? Porque você vê, se tá 1-0 ali e sai aquele pênalti lá, numa jogada daquela, e aí? Se complica, sai o pênalti, né? E se sai aquele gol que o Jesus defendeu. Sim, exato. É, também. E ele deu uma comida de toco no Pitbull lá, né? Que quis sair de calcanhar. Pegou o bravo Melo ali. Deu-lhe uma comida, velho. Você gostou do De Bruyne Henrique ontem lá? Jogou bem. Eu acho que tá na hora de dar uma chance pra ele e deixar o Tietchan um pouco no banco, porque o Tietchan tá muito mala. Corre mais, não quer correr. Tem que dar chance pra quem quer correr. Um time de estrela, alguém que tem que correr. Porque se não correr, vai sentar no banco. Ó, eu gosto bastante do Tietchan, mas depois daquele lance estranho que ele fez contra o Corinthians lá, que tocaram a bola nele, a bola bateu no pé, ele ficou olhando pro nada assim. Meu... Sabe quando o cara tá ele no tá meio, da lua? Que o Tietchan, ele tá meio... Ele tem uma cara meio de avoado. É, então, tem. Eu acho que é isso aí. Tem. Ele tá meio... Deu uma deslumbrada? Acho que sim. Manda ele pro Grêmio, seu Bento. Manda ele pro Grêmio. Lá ele joga, lá ele joga. Não, ele joga. O três pontos, né? O mais importante é os três pontos, entendeu? Sim, agora ele tem que aprender e porque o próximo jogo tem que jogar, né, cara? Porque o Libertadores não pode vacilar, né? Ó, 3 pontos. 3-0, saldo positivo, bom, empatou ontem. Bom, foi a estreia dos sonhos da Libertadores, né? Goleando, o outro jogo empatando. Tem que dar uma tranquilizada, né? Você vê que 3 no primeiro sim. jogo. Mano, né? Mas não é melhor vocês já largarem mão do bagulho? Porque quem vai ser o campeão é o Corinthians, irmão. Você acha que vai passar vergonha de novo, mano? Esse arco está inspirando na barra aí, velho. Para. Você é louco, irmão. Você é louco. Essa marofa aí na barra. Isso, não dá, pelo amor de Deus. Ô, Alisson. Oi. Eu sou bem sério, eu ainda queria ver naquele lugar que o Bruno Henrique tá ali, o Moisés. Então... Não, com certeza, o Moisés é o dono daquela posição. O Moisés, quando ele tiver 100%, ele é o dono da posição. E, o Moisés, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, pra mim, ele do lado do Gabriel Jesus, ele foi o melhor jogador disparado. Ele trabalha mais a bola, né, no meio campo. O passe dele é um pouco mais redondo. Refinado, passe diferente. Ele joga com a cabeça erguida, entendeu? Aí você faria o meio campo com... O Melo, Moisés e Lucas Lima? Ah, com certeza. E Lucas Lima, se não correr, coloca o Scarpa. Porque o Lucas Lima também tem hora que não quer correr. O Scarpa não vai jogar nesse time, gente? Não, o que tá acontecendo com o Lucas Lima? Tá sendo substituído agora, sempre? No jogo de ontem ele não queria correr muito. E Libertadores todo mundo tem que correr, filho. Se não correr, tem que substituir a altura, né? O que aconteceu ontem? O Lucas Lima não é um jogador de correria. Ele é aquele jogador que ele fica rodando de um lado pro outro, assim, no... Não vai esperar do Lucas Lima um cara que vai sair igual o Keno. O Lucas Lima é o seguinte, é o último passe pro gol. Sim. E o Scarpa? Não, mas todo mundo tem que correr. Se ele ficar assim, ele vai ser substituído pelo Scarpa. Tem que correr. O Libertadores é correria. Olha, eu tô sentindo... Nossa, eu tô sentindo. O jogador que não marca, o Scarpa pedindo passagem. Pintou uma divisão aí. O time tem elenco, certo? Se os caras lá tirar, os caras... Vai pro branco, filho. Cara, e o Scarpa vem, os caras não estão produzindo. Ó, professor, eu corro e marco, hein? Entendeu? É lógico. Nossa, vocês estão fritando o Lucas Lima, o cara tá jogando bem. Ô, Max, não, já que só vai dar. O time tem uma derrota na temporada, 3-0 na estreia. Vamos dar uma segurada, pô. Você acha que vai dar? Sim. Mas, ó, eu acho que, pelo que, às vezes em que o Scarpa entrou, ele não vai. Caso ele venha virar titular, ele não vai entrar no meio. Ele vai entrar pelas pontas. Ele não é na armação. Todas as vezes em que ele entrou, nenhuma das vezes ele foi pra armação. Ô, Max, você acompanhou aí a história do Dudu, que tinha mudado de empresário, parece que ele desfez um negócio, que o cara... Ó, a minha opinião sobre o Dudu, cara, é que era pra ter vendido no começo do ano, entendeu? Obrigado, Dudu. Puta, olha, só todo o Palmeiras... O Dudu já não tá legal do mesmo jeito que ele tava no passado. Quase um ano. Nossa, pedrada no Dudu, hein? Não é o do Max, eu respeito. Não, eu gosto do Dudu demais. Dudu é ídolo do Palmeiras, só que tem hora que tem jogador que tá pedindo passagem, tem que jogar o Keno, né? Tem que jogar... Então, mas... Nossa, mas vendeu o Dudu? Tô falando, velho. Não, mas o... Então não dá pra gente fazer ali Keno, Dudu e Borja? Entendeu? Lógico. Então, olha, até um banco pro Dudu, se ele não for embora, dá um banco pra ele ver que ele não é a estrela do time, entendeu? Ele não é o Neymar do Palmeiras. Tem que dar um banco pro cara, rejeitou cara milhões pro cara que, você. Entendeu? Nossa. O cara rejeitou milhões por ele. Rejeitou. Eu acho que um banco faz bom pra todo jogador, pô. Porque senão eles pensam que ele é o dono do time e ali eu não saio, entendeu? Uma coisa, eu vou concordar com você. Não é uma agradecido, não. Eu acabei de falar que ele é ídolo do Palmeiras. Eu acho que Dudu... estrelinha no time tem muito bom jogador. E vai jogar quem tá melhor, entendeu? Eu acho que ele não tem que usar mais a faixa de capitão. Isso é uma opinião. A gente já conversou sobre isso. Não, o Dudu não é pra ser capitão mesmo, não. É muito time quieto. Não gosto de jogador chiliquento, não. E outro, seu bem. O emocional dele não ajuda. E outro, seu bem. Não, e não ajuda medo. Mesmo. E o medo do Roger Machado de sacar o Dudu do time, velho. E perder o elenco algumas duas dessa. Vezes, né? Então, mas colocar no banco. É verdade. Não, você tem pra mim, o capitão tarde, do Palmeiras tinha que ser Dudu da Cena. Quando jogar, é Dudu da Cena. Aí sim é mais Felipe centrado. Mello. Felipe Melo. Não, Felipe Melo não, pelo amor de Deus também. É outro esquentado também. Né? Esquentado? É o jogador que tá mais calmo desde o começo do ano. Mas o Max tem razão, cara. O Felipe, Melo não. Caiu o disjuntor dele, velho, naquele volta. Você sabe como é. Como é que é, seu Beto? O que é quando a luz acaba, a luz da casa? Você tá na tua casa, tudo tranquilo. Funcionando o micro-ondas, tudo. Caiu o disjuntor, velho. Aí você vai lá de cirolão, erga o disjuntor lá. Aí volta tudo. O ventilador volta girando ao contrário. A TV volta no canal. O relógio piscando zero. Aí você tem que ir lá configurar tudo micro-ondas, de micro-ondas, vai. Queima o micro-ondas. Ai, essa foi demais. Diga, fita. Figura. Por favor, tem como você passar o endereço lá pra mim, cara? Aonde, como é que eu faço? Opa, vamos lá. Anota aí. Tá pronto aí pra anotar ou não? Sim, pode falar. Ah, então, você vai na rua Padre Antônio Tomás, 72. Padre Antônio Tomás, 72. Lá tem o portão C1. Tá bom. Você entra pelo portão C1, sobe o elevador. Portão C1, sobe o elevador. Até o quarto andar. Desce do elevador. Aí você sai do elevador. Não, no quarto andar, você sai do elevador. Aí quando abrir a porta, pode sair. Eu tô palmeirense, eu tô corintiano, não. Não. Por isso mesmo que ele tá te explicando assim, de forma minuciosa, que você é uma topeira. Isso que você é louco. Não, chupa, mano, chupa! Corintiano é uma dificuldade, né? Não sabe usar nem escada rolante. Mas, amigo... Corintiano se acha... Sobe o elevador... Você sai do elevador, aí você vai dar de cara com as meninas do Único lá, você fala, eu vim pra torcida Estádio 97. Tá, é o quarto andar, né? Isso. Tá bom, então. Quem é essa criança aí que tá chorando aí? Não pode deixar. É meu filho, tem 3 anos, Davi Luiz. Já é palmeirense, é seu filho. Isso aí é a receptação que você pegou hoje à tarde. Isso aí é uma criança que no mínimo deve ter invadido alguma casa e roubado. Todo dia de clássico no McDonald's. Aê, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa! Tá bom? Boa, sobrinha! Valeu, Maxwell, um abraço pra você. Abraço pra vocês tudo aí, cara. Vocês são gente boa demais. Vocês alegram nossa tarde toda. Valeu. Abraço, todo dia. Maxwell, é nóis, valeu, mano. Valeu, abraço. Abraço, tô com Deus. Valeu! Esse é o Estádio 97, da Energia 97. Vamos ao segundo ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Não é não? Toca Manco! A Manco! Vai ter cantada, Marcão, hoje? Bora! Já! Em alô! Alô? Oi, quem é? É o Júnior? E aí, Júnior, beleza? Opa, beleza, Sombra? Mas Júnior é o primeiro nome ou é o último? É o último. É, porque tem o Júnior Tavares, é o primeiro, né? É, José Cosme da Silva Júnior. José Cosme da Silva Júnior. Quantos anos, José? Tenho 35 anos. Aí, 35, e o bairro? Bairro Jardim, João 23. Aí, velho, 35 anos, o Zé Cosme. A gente nunca pode fazer isso. O quê? O quê? Esse negócio de Cosme no prato que comeu, entendeu? Ah! Você ia falar de Cosme e Daniel. Ô, José. Meu Oi. Gente, você é filho do José Cosme da Silva? É, isso mesmo, é o meu Caramba, pai. Caramba, velho. Ah, não. Você é filho do Zé Cosme? Ah, não acredito que você é filho do Zé Cosme, velho. É, isso mesmo, do seu Zé. Seu Zé já ligou aqui, Zé já. Zé Cosme, grande, cara. Grande seu Zé. Você é máfia, velho. É o Zé do Rex. Zé do Rex, ele mesmo. Zé do Rex. Ah, boa. O que é o Rex? Rex era o cachorrinho dele. Ah, eu lembro. Ô, Zé do Rex Júnior. Isso. Quantos anos você tem? Quantos anos? Que time você torce? Sou Palmeiras. Aí, ó. Adianta, né, velho? É o Palmeiras. Tá nojento! Tá pegando hoje. Que é isso, seguinte? Porquinho Juvenal. O primeiro esse aqui é o primeiro integrante palmeirense do estádio. Verdade. E esse não me deu trabalho nenhum. Não? Nunca. Ah, tá nada. Por que o Dodô? O Domênico dá? Não, tô falando como integrante, não porque é palmeirense. Domênico é um doce de pessoa. Ah, é. Olha. Sério? Sério, o Domênico é uma moça. Mas quando cai esse negócio agressivo que ele transmite. Quando cai o disjuntor dele. Esse negócio é meio que também calma. O Domênico é tipo o Felipe Melo, né? É, mas o Domênico fora do ar é uma moça. É uma moça. Sabe aquele que você fala, pô, o cara vai lá o filme, machão, etc e tal, mas na vida não é, né? Ó, o Sombra. É fachada? Fachada. Ó, o Sombra, não sei se você sabe, às vezes eu faço uns trabalhos com o Dodô, faço filmagem e tudo. Ah. Eu tenho um. Puta medo. Do na quê? Na hora que vai alguém editar? Lá na festa lá, ou fala um vai Corinthians. Eu falei isso hoje. Nossa! Ele olha assim. É verdade assim, que o Domênico tira a camisa e gira, os peitos peludão lá na tocando, é verdade? Não. Você tá louco. Ele tira o fala a verdade, cena. Para de comprometer o moleque. Mas peraí, que trabalha com o Domênico. Passa a mão na bunda dele. Nossa, meu Deus do céu. É mesmo? Quando ele louco, tá nas picadas. Você já chegou a temer que a festa acabasse? Ah, e ele toma uma cana? Ah, não, Dodô é só água e café. Teve uma que eu falei, meu Deus do céu. Café, tive que começar a falar com ele de Palmeiras, alguma coisa pra ele. Opa, um cara chegou lá, bateu nas costas dele e falou: Ô. Era 3 horas da manhã, você falou, não, Domênico, presta atenção aqui, olha, o Palmeiras tá jogando. 3 da manhã, você falou, tá jogando. É, não, tem que inventar. O cara bateu nas costas dele assim, ele tirou o fone com aquela cara de feliz. Falou, opa, toca umas lentas aí. Aí ele falou, não, tô tocando. Não, isso não é lenta. Tô tocando. Ah, toca umas lentas aí. Começou a brigar com ele. Bicho. É mesmo, cara. Nossa. Não falei, meu o Domênico Deus que eu conheço não é assim nervoso. É, calma. É que a noite não, transforma as pessoas. É. Não. O Dodô não é nervoso, não. Mas não vai falar pra ele o negócio de busca que o bicho fica doido. Ô, Zé Cosme. E aí, Júnior? Oi. Ô, meu, e aí, ó, nós temos 2 porcos aqui na mesa, 1,25 de porco aqui, porque o resto da porcada hoje tá ou fazendo festa de casamento ou tá entrevistando jogador. É. E aí? É, o Dodô tá turista mesmo. Hã? O Dodô tá turista mesmo. Turista? Acabou de, turista. Acabou de voltar de férias e falta pra caramba aí, né? Tá de... Olha só, isso é uma injustiça, hein? Se tem uma injustiça com o coitado do Domênio. Cara, o Domênio, pra quem você não sabe, Júnior, ele dorme aqui num colchão, cara, que fica na cozinha. Aliás, tá cheio de ácaro aquilo, hein? É. Só dá uma lavada. É verdade. Cara, vou falar, cara, o colchão do Domênico, hein? Olha, outro dia tinha tanto ácaro que o colchão se mexia. Assim. Não, andava sozinho, parecia um tapete voador. A gente tentou passar pra frente, a gente chegou pro mendigo e falou, pô, você não quer levar, mano? O cara falou, não, deixa quieto essa fita aí. Ô, Júlio. Tinha de pele morta do Domênico no colchão, nojento, cara. Só que o Domênico, ele escama, né? Ele escama, velho. Ele solta a pele. Ele dá aquela puxada assim no ele troca o braço. A pele do braço. É igual aquele inimigo do Homem-Aranha que vira um lagartão. De nojo. Ô, Júnior, assistiu o jogo ontem, óbvio, né? Assisti, com certeza. E aí, você gostou da mudança do Roger com o De Bruyne Henrique no meio-campo ali? De novo. Ah, não. Na hora da escalação, critiquei pra caramba o Bruno Henrique, como acho que 97% da torcida. É. Mas o jogo só melhorou depois da expulsão mesmo, porque começou naquele... chove no molho aí, tomando um pouquinho de sufoco lá, mas é Libertadores, né? É, não, eu acho que mas vai ser assim, né? Libertadores não vai ter. Até aqui também vai ser um jogo difícil acha que com se eles. Se não houvesse expulsão, o Palmeiras não ia ser sufoco, ganhar. Acho que ia ser sufoco. Ah, mas... não, eu não, acho que poderia ganhar, sim, mas não num placar tão elástico como foi, né? Não. Poderia ter sido mais até. Exato. Se os caras não sei o que acontece, né? Tipo, pô, tá fácil o jogo, bola pingando, tá fácil tocar. Capricha um pouco mais, faz um 5 lá. O próprio técnico reconheceu que 3-0, né? Não era o. Ele não esperava isso. Não esperava isso, né? Porque saldo de gol é critério, né? Teria que fazer mais gol aí. Sim, com certeza. E agora contra o São Caetano no final de semana, poupa ou vamos com o titular mesmo? Ah, eu acho que dá pra dar uma mexida, tipo, colocar meio a meio, né? Porque sexta-feira já tem jogo de novo, tá meio apressado aí. Você acha que o Luan lá, que tá... O Luan caiu meio em desgraça esse ano no começo do ano, ele caiu... Cara, ele foi totalmente fora dos planos, assim, porque não tá jogando, ele mostrou ser um bom zagueiro no Vasco, deu umas rateadas ano passado. Mas esse jogo, por exemplo, eu não podia colocar ele, cara, contra o São Caetano. Eu acho que vai, eu acho que... Também acho, colocar o Scarpa desde o começo do jogo também, pra testar. Poderia dar uma mexida aí pra fazer um teste também. Então, eu acho que o Scarpa já merece um jogo inteiro saindo, né, de titular. Apesar de ser em casa, né? Porque sendo em casa também a torcida, se não for um bom resultado, a torcida já vai cair matando. Quantos ingressos vendidos já, Vila? 24. 24 mil já. Já deve ter chegado uns 25, vai. Nessa hora, 25, 312 agora. 313. Número cravado. 314 tá subindo aqui no meu app. Ah, é? Na onde? Você tem um app pra acompanhar minuto a minuto? Eu tenho o torcidômetro. Pra aumentar um pouquinho esse número aí, ainda tem status. Torcida ainda? Tem pô, você vai. Vaga da opa, torcida. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Você já foi lá na Arena? Fui sim, eu sou sócio, tô indo aí pra tentar ir na Libertadores, tô tentando em todos os jogos. É, bom, agora precisa, você né? ganhou a vaga então pra Modinho. Palmeiras e São Caetano, você tem que estar lá a partir das 18h30, você sabe os dados ou não? Das 18h30 é lá na Padre Antônio Tomás, né, portão C. 72, portão C1, sobe até o quarto andar, vai ser recebido pelas meninas do camarote único, tá bom? C1 até o quarto andar, aí é só dar o nome lá, né? Tem que sair do elevador, senão as meninas não vão te buscar. E vai de terno. É isso aí. Júnior, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tudo de bom, um abraço pro Zé do Rex, viu? Opa, abraço, Sombra, abraço aí pra todo mundo aí do estádio aí, vocês estão pagáveis. Nós. E eu posso fazer um merchan? Pode. Opa, todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, parabéns. Pets, eu acho que eu só lembro desse agora, mas tá valendo. Bateria zero quilômetro, cara. Bateria zero quilômetro é o lugar de você encontra a bateria para todos os carros, certo? quase. Onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Tá valendo. Bateria zero quilômetro é onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Boa! Então tá certo. Bom, mas tem que saber, hein, tá bom? É o nervosismo, né, primeira vez aí, escuto vocês aí já faz uns 7 anos, é a primeira vez, e legal, é um pouquinho de nervosismo, mas tamo aí. Então tá bom, amigão, um abraço pra você, tudo de bom. Então beleza, abraço aí, abraço pro pessoal aí da Caixa Baixa aí, Ailton, Serjão, Everton, todos os camaradas aí do bairro aí da Quebrada. Beleza, valeu, cara, vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Sua vida sem parar. Toca, solta. Manco. Solta. Manco. Alô? Alô? Quem é? É o Alex Gago de Osasco. Alex Gago! E aí, Gago, beleza, cara? Beleza, Sombra. Tem vaga pro estádio ainda? Tem, opa, sim. Então, eu quero ir no Estádio 97. Torcida Estádio 97. Eu quero ir na Torcida Estádio 97. Aliás, a Torcida Estádio 97 já vai fazer uns 17, 18 anos, hein? Ah, que bacana, é o nervosismo. Uns 17 anos já tem, hein? É legal, né? Se for ver quantas pessoas a gente já levou aos estádios, hein? Nossa, a gente passou os 6 milhões já, meu. Olha, quando eu entrei aqui, a gente levava duas torcidas ao mesmo tempo. É mais do que vai lá na Vila Belmiro? Nossa, que pedrada no RG. Tá quieto, RG. Nossa, RG. Olha, o Vilela não gosta, cara. Já o Vilela se firmando que ele não gosta do Santos. Eu só tô perguntando. Tomou uma do aspirante, velho. Pra tirar sarro do Santos. Olha, o nosso aspirante não gosta do Santos. Eu não zoei, eu só fiz a pergunta. Mas fizeram pra você, Vilela. Gente, eu não prestei atenção. Gostaria um pouco de respeito ao Vilela. Repita a pergunta, porque eu não entendi. Você falou que vem, o estádio 97 vem levando torcida há 17 anos. É, verdade. Esse número total é maior do que vai lá na Vila Belmiro? Nossa. É, maior isso porque... Isso não se faz. É maior porque no estádio não tem essa capacidade. Pô, agora, pra que time, pergunta. Pra que time calma, você torce RG. Pra tirar sarro? Calma, RG, calma. Liga pro ortopedista. Calma, a coluna do deixa velho. O aspirante calma, mostrar o arraso. É, o aspirante não gosta. Caramba. Eu tô perguntando. Mas, peraí, mas uma pergunta. O Vilela mexeu com o vespeiro do velho, mas foi bem o Vilela. Foi bem. Cara, posso falar? Tem que mostrar, né? Cada um tem uma... Ele fraturou um mestá. Como que é o mestá? É igual do Neymar lá. Tá tarde. É isso aí. E aí, Gago? Vai fechar uma ala do RG. Ô, no ô Sombra. Oi. Tem que falar o nome completo pro Bar notar. Completo. Tá? Fala, o Bar já tem. O nome já completo. Tem? Alex Fernando Gomes Ferreira. O Bar já tem tudo, velho. Mas você tá, vai ficar Gago. Mas você viu agora? Foi de Gago não, pra Gago. De Gago, hein? Você ele voltou deixou a ficar... de ser Gago. Não, para. Ele voltou, não. Porque da última vez ele gaguejou pra no caramba. No final, não, né? Mas... Olha lá, olha lá. Não, mas eu não gaguejo muito, não, pô. Não, imagina. Ô, Bar, conversa com ele. Vamos ver os dois Gago conversando. Bar, troca o fala aí, Alex. Então, Bar, tá tudo certo, né, pai? Só chegar lá, tá aí, já era. Tá tudo certo. Tá tudo certo, Alex. Só você chegar lá, apresentar seu RG, tá? Mas você não vai gaguejar, Bar? Só por causa disso. Não. Sabe o que o Alex tem em comum com o Vieira? É. O quê? É que o Vieira, quando vê um pastor alemão, ele fala, ai, eu me gago todo. Aí eu vou cagar no velho, pô. Eu acho que quando ele vê, ele quer outra coisa. Ô, Gago, vou pegar também. Foi surpreendente ontem a vitória por 3-0? Foi, meu. Eu, igual o ouvinte aí, o primeiro ouvinte que falou aí, o Dudu deu uma sumida, meu. Mas faz tempo isso aí, meu, já, tá hein? Todo mundo falando isso. Impressionante, é quase que unânime. O que aconteceu? É com o Dudu, pô? Ah, o que aconteceu? Arrependimento, né, irmão? O cara queria não, tomar não arrependimento. Nessa hora. O cara jogava muito, meu. Oh, joga cara, muito, ele joga ainda. Ele que... vai se superar, no cara porque... queria... Ô, Alex. Oi. O cara queria estar lá comendo uma porção de poodle lá uma hora dessa aí, mano. Que é isso? Tá louco, Marco. Na China. Gago, mas ontem ele jogou bem, pô. O passe do primeiro gol foi dele. Mas ele fez, além do passe, ele produziu bem ou não? Sim, jogou bem. Eu não vi o jogo. Não, jogou bem. Não é bem. Jogou bem. Você é a favor que venda ele, Gago? Não, deixa ele lá assim mesmo. É uma fase, mano. É igual aquele cara que quando tá namorando, ele fica benzinho pra cá, é o cachê de bombom pra lá, bombom. É lanche pra cá, é restaurante pra cá. Depois que casa, não quer nem ver a mulher. E você casou? Ô, Gago, você é casado? Eu sou casado, mano. E você dá essa atenção dá pra sua aí, mulher? Não, que... Ah, de vez em quando, ela enche muito o meu saco, que ela é evangélica, né? Aí ela toca o sino dela, eu quero escutar o jogo, quero escutar umas músicas do mundão, aí ela fala que eu tô com o capeta, tô com o diabo. Aí dá umas treta doida aqui. Aí o que você faz, Gago? Aí você faz logo, não, Gago, dá uma subida. Eu tô rap com aqui, o samba. Põe um estádio aí, disputando. Aí por brava. Exemplo, vocês falam um palavrão aí com o nome P aí, já fala, tá queimado Jesus, queima ele Jesus. Eu falei, não é que não. Vou te falar, eu conheci um cara que trabalhou comigo numa outra emissora. Ele falou assim que ele namorou com uma menina que tinha um perfil semelhante, assim, né? Ele disse assim, puta, era assim também, né, meu? Mas na hora do sexo, assim, vem demônio, me possui. É nada. A mulher encarnava e falava, vem demônio, vem me rasgar. Sabe aquela coisa? Nossa. É sério, cara. Ai, o Gago dando risada lá. Você tá rindo aí, né, Gago? Aí tem que dar umas tijoladas. Por quê? Mas por quê, Gago? Você sentiu uma semelhança? Lembrou aí, de alguma coisa aí, não? É. A minha aqui, mano, todo mundo pra ela. Aqui. Ele falando baixo. Todo mundo pra ela que toma uma cerveja, toma um vinho aqui, vai pro inferno. Ah, o RG ele já foi pensado. Se o RG. Ô, Gago, eu então na classificação da sua mulher. Porra! Nossa, aí você fica escondendo. Anticristo. Ô, Gago, você escuta a gente escondido dela, é isso? Não, aqui o, vocês não falam palavrão aqui, é suave. Agora quando eu tô não. Com os rap nacional aqui, ela fecha a porta. Nacional. Ela fecha a porta aqui e escuta um monte de hino, meu. Ué, mesmo assim ela gosta, porque assim, a gente tem que respeitar, né? As pessoas têm a sua fé, claro. E têm a sua visão, e lógico, tem todo o direito. Às vezes a gente é um programa um pouco mais liberal, né? Pouquinho, o Marcão que o diz. E às vezes é lógico, agride algumas convicções, né? Não, é óbvio, agride algumas, algumas fés aí são agredidas, né? Porque a pessoa tem a sua fé. Mas eu vou te falar um negócio, cara. É. Ela gostou de você mesmo assim, né, Gago? Ah, ela gostou, mas aí eu menti pra ela. Eu falei que eu não bebia, não fumava. Aí depois de casado eu falei que já fumei, já você enganou a mulher. É bêbado, enganou ela, cara. Mentiroso. O cara saía do boteco lá, enchia a lata, ia pra casa, escovava o dente. Não, na verdade é o seguinte, ó. É, ele até tentou explicar pra ela, mas ela não teve paciência de ouvir ele, porque ele é gago. Falou, tá bom, vai em casa então. Quanto tempo vocês estão casados, Gago? Não, foi assim, ó. Ela é aqui de Santo Amaro, né? E eu morava em Osasco lá, os caras tudo me via, falava, vixi, nem anda com esse Gago aí, que a primeira viatura vai enquadrar ele, vai enquadrar você, vai enquadrar todo mundo, meu. É. Vê aquele Gago ali, não entra aí, beleza. De vez dela ir lá, de vez dela ir lá em Osasco, lá puxar minha capivara, ela ficou de boa, meu. Aí nessa ficou de boa aí, eu falava, não, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, sou suave. Sou quase um pastor. Quase um pastor, isso é mentiroso, hein? E quando ela descobriu, Gago, você apanhou? Quando ela descobriu, ela quis a separação, meu. Ah, é? E o que você fez pra convencer ela do contrário? Ah, eu falei que passado é passado, deixa pra lá, né, meu? Já passou, já... E quanto tempo vocês estão juntos, Mas você parou, então, com as drogas? Parei com as drogas, mano. Agora eu tomo uma cervejinha escondido, meu. Eu ando uns 20 minutos pra tomar uma cerveja. Nossa! Cacete, que foda! Esse Gago é sensacional! Sensacional! Quanto tempo ela te atura, Gago? Uns 20 minutos. Ó, vai fazer 2 anos. Dois anos, é, vai fazer, meu. Rapaz, cuidado, Gago. Ainda é muito recente, hein? Ah, é recente, mas... E você quer ter filho, Gago? Oi? Você tem filho? Ah, eu quero ter um filho, mas ela não quer não, meu. Ela tá com medo de você, né? Ah, ela tá com medo. Ela tem medo, né? Por isso que eu tô falando, Gago. Cuidado, porque dois anos... Ela tá com medo que ela imagina engravidar do demônio. É, né? Vai nascer o bebê de Rosemary. Sabe quando a barriga começa o chifre? Alien, né? É o Alien. Alien, né? Aquele filme do Alien, assim, vai pegar. Bebê de Rosemary. Sai um capetinho, né? Ah, meu Deus do céu. Beleza, cara. Quer mandar abraço pra quem? Ah, pra vocês aí que são pagáveis, né, mano? E pro mano meu que deve estar escutando, que eu mandei ele ligar aí e não ligou, mano. Quem é o mano? É o Wagner. Wagner. É. Mano Capeta. Mano Lu. Ele gosta. Deve dar medo dessa tua turma aí. Ô, Sombra. Oi, diga. Ela ligou um dia aí que foi o Serginho Malandro, meu. O Serginho Malandro mandou ela, abre as portas do desesperado pra ganhar geladeira. E vai abrir. Lembra? Ah, lembro. Foi a tua mulher. Aí ela pensou que era verdade, aí ela ficou falando pra mim, cadê a minha geladeira? Eu falei, meu Deus. Cadê a minha geladeira? Eu posso ir lá buscar? Eu falei, ah, não. Eu perdi malandro, e aí é, meu irmão? Posso ir lá buscar. Pra vocês todos, é que vocês são pagáveis. Ô, Gago, você tem, você sabe onde a torcida encontra, né? É na rua, é só lembrar do. É do padre lá, padre Antônio. Padre Antônio. Lembrar do padre. Cuidado pra não lembrar do que sumiu, hein? Mas você fala pra ela que você vai na Pastor Antônio Tomás, entendeu? Isso, Pastor Antônio. Antônio Tomás 72. Ah, firmeza. É, aí beleza? Ela fica feliz. É isso aí, você vai, ó, portão é C1, é? Quarto andar, tá? Portão C1, quarto andar, tá? Soba, como é que é pra ganhar a caneca aí? A caneca? A caneca da. Busca-pé. Busca-pé. É, 14 de março é o dia do consumidor no Buscapé, acesse já. 14 de março é o dia do consumidor no Buscapé. Boa. Acesse já. Acesse já. Aê, é isso aí. Boa. E a bateria zero quilômetro, onde você... Mas tá, ó. Já ei, deu Gago, tempo de aprender, tá mole, Gago. Hein, Gago, você é macaco velho do estádio, você tem que saber todo. Mas, gente, ele é Gago. Tem nada a ver. Gente, ó, a gente não pode ficar contando toda hora aí. Prestar atenção, hein, Gago. Ele é Gago, pô, dá uma deixa força. Então pra próxima, Gago é uma coisa, é surdo. Na próxima ele pega, vai. O cara deu mole, hein. Você já ganhou a caneca aí, já foi, tá bom? Tchau, Gago. Valeu, Gago. Bom final de semana. Valeu, até mais. É. Esse foi o Momento Sem Parar, pra você aproveitar o melhor da vida com Sem Parar, aproveitar mais o passeio com as crianças, chegar logo no cinema, abastecer sem ter que descer do carro, vai de Sem Parar. É sem parar pra estacionar, sem parar pra viajar, sem parar pra abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento e encontrar moedas pra passar no pedágio. Curta sua vida sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa, sem custo, sua vida. Sem parar, boa, sem parar. Um abraço pro Jeová, pra Priscila, Muriel, todo grande o time Jeová. Do Sem Parar, Estádio 97, que também tem oferecimento de baterias zero quilômetro. Onde você encontra a bateria certa pro seu carro? Tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. E nós temos aqui as três últimas mensagens dos corneteiros do Estádio 97. Vamos colocar aí antes do encerramento do programa, né? Alô, galera do Estádio 97. Aqui é o João França, corintiano da Zona Leste. Avisa aí o professor Cláudio Mota que não se fala fizeram. Não existe fizeram em nenhum lugar, nem na língua portuguesa. Valeu, pessoal. Corinthians. Fizeram. Fizeram. Fizeram. Nossa, que deitada agora. Hoje os caras fizeram isso. Uma reunião. Fizeram. Eu não lembro de ter falado isso, mas todo cara. Deve ter falado. Certeza. Com certeza. Há tanta coisa pra se preocupar no mundo, né? Quem acredita no 20, ligou... levanta a mão. Eu. Mas o cara ligou pra falar uma besteira dessa, velho. Ele mandou mensagem. Tanta coisa, né? Os caras ligaram. Os caras ligaram e fizeram. Vamos lá, mais uma mensagem. Fala aí, galera do estádio. Aqui é o Gleison de Santo André falando. Em relação aí à discussão a respeito do Tite, cara, o Tite ele só existe hoje por causa do Cássio. Porque se não fosse o Cássio, naquela defesa do Diego Souza, lá na Libertadores e na final do Mundial, em 2012, o Tite hoje seria um técnico do nível de, vamos lá, de Cuca, nem Cuca, porque nem Libertadores ele teria, seria um técnico do segundo escalão do futebol brasileiro aí. Então o Tite tem que levar o Cássio para a Copa do Mundo, com todas as honras, porque o Tite tem essa dívida de gratidão com ele. Abraços a todos vocês aí, curto muito. Até logo. Da mesma forma que se não fosse o... Não, mas ô Mota, da mesma forma que se não fosse o Tite, o Cássio talvez não tivesse a chance de jogar lá também, porque todo mundo sabe aí que muitas vezes acabam babando o ovo do terrão, do terrão, do terrão, do terrão, e o Tite ele sacou, ainda bem, né, naquele jogo depois que o Júlio César falhou contra a Ponte Preta no Pacaembu, o Tite deu uma chance pro Cássio, bancou o cara. Então acho que é uma via de mão dupla, cara, não é agradecer somente um ou agradecer somente o outro. Todos participaram muito bem daquele campeonato. E outra, Mota, aí tem que falar do Paulinho, que fez aquele gol de cabeça contra o Vasco. Uma série de fatores, cara. Não é um único fator que fez com que as coisas dessem certo. Vamos lá, última mensagem, última cornetada. Boa noite, pessoal do estádio. É lógico que o Palmeiras enfiou 3-0. Olha o nome do goleiro, Vieira. É o cara que aguenta as bolas. Aguenta, sensacional. Verdade. Já que falou da Vieira, do Vieira... Ô, Vieira... Fala, Shadow. A bateria do Santos tá tão fraquinha. Tá feia coisa, hein, cara. Onde que o Santos pode trocar Santos? A bateria? Eu vou te dar ajuda, RG. Só do Santos? Mas hoje é do Santos, pô. Já hoje eu falei, está. Eu falei, está. Tá. Está. Mas agora eu vou falar com você sobre as baterias zero quilômetro. Onde tem que eu vou comprar logo? Então vamos lá, RG. Você vai falar das baterias, você vai falar... Da rede de lojas Bateria Zero Quilômetro. É uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Sim. Tem. Sim. Caminhão? Sim. Tem. Moto? Sim. Também Sim. tem. Tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone 3197-0266. 3197-0266. ou acesse o site www.bateriaszerokm.com.br. Lembrando que, ligando aqui no Estádio 97 e dizendo bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit exclusivo das baterias zero quilômetro. E hoje, quem foi sorteado? Porque algumas pessoas falaram durante a semana o slogan. Exatamente, né? Sobrar. Então, quem é o sorteado que vai ganhar o kit churrasco da... Quem ganhou o kit churrasco... Da bateria zero quilômetro. Da bateria zero quilômetro foi o Fernando Ugarelli Batista. Boa, Fernando! Você tem 5 dias úteis para retirar o seu kit de segunda a sexta aqui, das 9 da manhã às 5 da tarde. Parabéns, hein? Parabéns. Show. Boa. Tá bom? Boa. Deixa eu ver o que mais aí está acenando aí, Vilela. O ganhador do kit da Obra Max. Boa. Quem ganhou, então? Alisson Duvalli. Alisson. Oh, o Alisson Duvalli ganhou aí o kit de ferramentas da Obra Max. Parabéns, é isso. Boa. Aí. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ô, Sobra, só vou mandar um abraço pra rapaziada do time de futebol, chama Só Tapa, só de Lausanne. Alegatão, velho. Ele mandou, olha o nome do time, dá uma olhada. Ricardo Presida, o Kiko, Celinho, Andrezinho, Zé Carlos, Zé Hildo, Alegatão, o Jipinho Pé de Rato, o Banha e o Fabinho. Nossa. Um abraço pra rapaziada aí que... Não, fala. Não, só mandar um abraço pra essa rapaziada aí. Beleza, e pra encerrar o Estádio 97, você quer mandar um abraço pra alguém, Marcão? É, na realidade, Sombra, pro Rodrigo, cara, que o pai dele faleceu há 3 dias atrás aí, o Antônio, que era conhecido como, né, Pitonho. Ele que apresentou aí o estádio pro Rodrigo, então as condolências aí pra família do Rodrigo. Boa. É isso aí. Sentimento. E a gente deixa o Estádio 97. Fala, Viela. Só um abraço pro meu amigo Matheus Germano. Beleza, então tá bom. E pra fechar o Estádio 97 com... Fala, galera do estádio, nessa sexta me chama de concreto, porque hoje eu vou encher o seu buraco, porque eu não sou crise de asma, mas hoje eu vou te deixar sem ar, então pode me chamar de telescópio, porque hoje eu vou te fazer ver estrela. Sexo pra mim é igual a geladeira, ponho a carne dentro e deixo os ovos na porta. Então vem com o bonde da família brasileira, com a mãe do Júnior Tavares, a esposa do goleiro Denis, a irmã do Jailson, o pai do Marcelo Moreno, eu e ele, a Zaya. Boa, Ale Oliveira. O pai do Marcelo. Sensacional. Essa família aí, olha, se precisa de agente bom, é essa família aí. Nossa, meu Deus. É isso aí. Terminando mais o Estádio 97, volta na segunda-feira, oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8. Cada sexta-feira é um dia de quarteirão. E amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite. E a Manco, quer uma seleção campeã na sua obra? Com a Manco, tá fácil. Tchau pra vocês. Boa noite. Tchau, Manco. Boa noite, mano. Sobrar. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa, até gente, a semana. Amanhã tem festa da sobrinha do Manco. Valeu. Tchau, valeu. Tchau. Amanhã tem, valeu. A Manco. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Freedom. Som. Informação. E diversidade. Freedom começando no seu domingo aqui na Energia. Freedom. Domingos. Às 6 da tarde. A energia que te move aos domingos. No fim da tarde. Energia 97. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Venha conhecer a Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes a pronta entrega. Argamassa AC1 20 quilos, Construcola só R$ 5,89. Acima de 70 unidades, R$ 4,95 cada. Painel sobrepor